pessoas que escrevem assim, espero que a vó Olímpia esteja no programa hoje. A vó vem sempre. Seria bom que viesse. E não adianta ficar com essa carinha de choro igual do árbitro, não, que eu não vou ter dó não, sua velha. Você vai ver tudo que grosseiro. Ih, ele veio forte hoje. Aí, Baguelo, da canela pro alto é tudo jogo limpo. É o Felipe Melo? Só não pega no tornozelo. Nossa, e aí, seu Ben? A canela pra cima é tudo nós. O pior que se for que nem o juizão, o Mano xinga, que é expulso é o RG. Soletre RG. Soletre RG. Olha, o Benjamin chegou. Ele me xingou pelo Orkut do WhatsApp. Não, é o WhatsApp, não tem Orkut. É. Que feio. Ô, seu Bento. Vamos ao Santos também, o clima não tá nada bom lá, viu? É bom estar na sua casa, né? Hoje os torcedores de organizada aproveitaram que um carro entrava no local. Tá brincando? Para surpreender a segurança, entraram junto. Ah, não. É. E eles não foram retirados e acabaram atendidos aí pelo treinador, pelo Chulapa, pelo Elano e pelo Léo. Conversaram com... No Santos é muito normal isso acontecer, né, RG? De conversar com a organizada, mas hoje teve uma conversa. É normal é perder do Corinthians, isso é normal pra galera. Teve uma conversa lá. Fala do seu time, rapaz. Vamos ver aí. Sobre o Lucas Lima, o empresário falou que surgiu aí possível. O Grêmio manifestou, né? Exatamente. Caguejou. E aí o. Mas o empresário fala em inovação com o Santos. Eu também não acredito em saída do Lucas Lima pra nenhum time aqui no Brasil, né? Seria realmente uma grande surpresa isso. Com relação à torcida, normal, natural, como acontece em todos os times. Eu sou contra, sempre fui, seja no Palmeiras, no Santos, no Corinthians, São Paulo, Grêmio, no Flamengo. Eu acho que não. Acho que torcida é lá na arquibancada, cara. Essa coisa da torcida e tomar satisfação, torcida fazer reunião, não tem nada a ver. Mas, RG, esse boato do Lucas Lima aí pro Grêmio, é verdade? Então, não. Parece que o Grêmio manifestou... De falar isso, parece que o Grêmio manifestou interesse. Não, ô, RG, o Modesto Roma Júnior deu uma entrevista, inclusive falando que ele estava com o presidente do Grêmio, Romildo. Em momento algum foi falado do Lucas Lima. O Grêmio não manifestou interesse nenhum. Foi um jornalista lá que inventou esse boato. É o Foca News. É, exatamente. Que eu acho que hoje a marca Grêmio não vale o valor do Lucas Lima. Então... fica quieto na sua aí. Mas é verdade. Fica na tua aí, fechando. Mas geralmente os caras, os presidentes falam assim, não, eu nunca me manifestei, porque se não der certo, fala também nunca quis. É igual aquela mina lá que você fala, você acha não vou que dar o Grêmio não quer o Lucas Lima, fora, gente? Se o Grêmio tentou o empréstimo do Ganso, é porque ele quer um meia, porque o Douglas machucou. Mas quem falou isso não foi o presidente do Grêmio, foi o do Santos. O Douglas machucou durante o Modesto Roma que falou. O Douglas demora um tempinho pra voltar, julho só. Ah, igual o Moisés, assim? É grave, né? E imagina a barriguinha quando voltar, né? Nossa. É que barriga de cadela prenha, né? Mas olha lá, se ele jogar... Oito filhotes ali. Tem tendência. Mas se ele jogar o que ele jogou no passado, nossa, com essa barriguinha... Nossa, pode ficar lá. Não, tô falando, parado, a barriguinha prende. Apareceu o seu boneco, mas... Não é não? Mas, ô, seu Bento, é isso. Quando a nuvenzinha negra tá lá em cima, a chuva é pesada, então tem que esperar, tem que ter muita calma nessa hora, porque não adianta. Ah, quando começa assim, RG... É porque quando tá ganhando... Nossa, que papo conformista. Quando tá ganhando... Se tem uma nuvem negra em cima de você, você não tem que ficar embaixo esperando a chuva cair. É aquele carro da nuvem. É o carro da família Adams. Deixa lá, RG. Mas você não pode sair da nuvem, Benjamin. Lógico que pode. O exemplo é relacionado a um time de futebol que tá cheio de problemas... Dá um jeito de resolver. Os problemas não se resolvem sozinhos, ficar sentado. Quer dizer, eu tenho um monte de problema. Eles estão tentando. Mas ele, como torcedor, ele não pode resolver o problema. Eu tenho um monte de problema. Aí senta em casa no sofá e fala, deixa eu esperar passar os problemas, eu saio de casa pra... Não. Há circunstâncias em que às vezes você tem que esperar o melhor momento. Tá bom, artista, deixa eu explicar pra você. Porque artista? Aí, RG. Porque eu tenho argumento. Não, você não tem argumento. Acho que tem. Não, tá muito cômodo a sua... Não, como? Eu tô cômodo. A sua paródia tá muito cômoda. Eu tô cômodo. Você fala que tem uma nuvem negra, quer só esperar que passe? Tem uma nuvem negra. O time tá entrando em, continua entrando em campo com 11. Só que os 11 que o time tá utilizando, talvez esses substitutos não estejam à mesma altura dos que estão machucados. Então você quer que o time faça o quê para sair de uma situação dessa? Nada. Fica aí tomando, perdendo até os caras voltarem. Ah, porra, mas aí quando acabar o Paulista, fala assim, não, gente. E a cena foi inusitada hoje dos torcedores, você viu? Não. É, um grupo de torcedores aí foi cobrar os jogadores lá na Vila Belmiro. E parece que um deles foi atirar uma pedra. E acho que deslocou o quadril, acho que já tem uns 60, 70 anos, e foi, teve que ser atendido pelo departamento médico do próprio clube. Você ficou sabendo disso? Acabou a piadinha? Não é piadinha, é verdade. Acabou a piadinha? Acho que tá no UOL. Parece que seu estádio ontem não lotou. É verdade, entra aí o bagulho. Parece que seu estádio ontem não lotou total, porque não liberaram lá, né, do Carandiru. Porra, Zé, é, molecão! Parece, né? O RG voltou. Parece, né? Eu não quero discutir torcida com você. A média da tua torcida é de 70 anos. Eu quero entender onde tá a torcida de 30 milhões. Peraí, 30 mil é público? E o plano fiel torcedor aí? O Santos, ele demora 7 jogos pra colocar 30 mil na Vila. 30 mil na Vila, acho que é. Na verdade. Tem desculpa. 30 mil no maior clássico do Brasil? 30 mil é o maior público? Eu não sei se você... É que o RG, ele é um cara que ele vive numa redoma e ele não sabe o que acontece na cidade. Você viu a chuva que caiu na cidade de São Paulo ontem? A cidade tava alagada. O quê? Medinho não. Eu vou explicar pra vocês. E os 50 mil que abandonaram lá o torcedor? Vocês que vivem aqui no quadrilátero de ouro da região dos Jardins. Vocês que são esses comentaristas Nutella ridículo que vocês são. Eu vou explicar pra vocês. Eu saí ontem aqui da Tutóia, junto com o pessoal aí do Camarote Único aí, que foi com a torcida do Estádio 97. Nós saímos aqui em torno de 6h15 da tarde, às 7h30 da noite, 7h40, nós estávamos aqui na região da 14 Bis. Legal. Pra eu ter uma ideia. Então, não venham querer me falar, mas que vocês sabem o que acontece. Porta. Então, mas o metrô, pra você que não anda de metrô também, quando chove da forma como choveu... Fica um pouco mais lento. Muito mais lento. E é um horário de pico, pra que as pessoas possam voltar pro... Eu vou concluir a minha pergunta. Não foi estudado geograficamente pra ser feito esse estádio onde tinha a maior população de corintianos? O que é engraçado... Não, pode falar. O RG querer falar de torcida... Não dá, né, velho? Mas ele falou... Os dois artistinhas não vão tripudiar. Albert Einstein ia comentar de NBA. Tá bom, os dois artistinhas não vão tripudiar, não. Só porque ganharam o RG. Típico. O RG quer falar de torcida. Tirou sarro aqui, vai ser sarro tirado também. É isso aí, RG. Não é esse papo, não. Você pensa que eu sou o Baltinho? Tem que aguentar, velho. Chamou de velho o caduco, tomou. Só você vai tirar sarrinho aqui? O RG voltou. Vai, RG, tira a camisa. Isso! Tirou a camisa, pô. O RG voltou. Olha a minha treta, pera aí. Pessoas apertando a teta. Foi gostoso, velho. Vamos usar o tricolor, né? Tricolor. Começou quente, hein? Aí, sobra. O Eva até junho de 2021 aumentou o salário. Pô, que beleza, né? Hein? Multinha de 40 milhões de euros. Aumentou o salário. E olha, quem deve voltar pra próxima quarta-feira é o Wellington Nem. Já tá fazendo trabalho com bola aí. Os principais esforços aí do São Paulo pra temporada. Você já trabalhou muito com bola, seu bem? Ah, Sombra. A gente usa assim, não é a gente. Tem um povo aí sendo preso que trabalhou muito com bola. Que gostoso. Você falou nesse sentido, não. Não, olha, trabalhar com bola tem vários sentidos, né? Exato. Uns três, pelo menos. Exato. A surfistinha trabalhava. Ah, Roberto Cruz não trabalha mais. Não trabalha mais, mas trabalhou um dia. O Michael Jordan trabalhava. Ariadna não. Sim. Ariadna não. Ô, Soro, vamos correr com a manchete pra chegar logo o Palmeiras, velho. Segura tu aí, ô trouxa. Dá uma seguradinha aí, garoto. Olha! Eu achei que o Rudy tinha ido fazer o intercâmbio na Nova Zelândia. Você fala pro Rudy só imitar. Vou falar a hora que eu quiser. O Zé Engraçadinho, seu Moro. O Zé Engraçadinho no WhatsApp, quando o Palmeiras ganha, ele printa a tela de não sei o quê. Todo menino não. Sumiu? Ah, pera aí, ele tá falando com o São Paulo, beijão. Sumiu? Era pro São Paulo. Todo menino não. É, aí desde ontem a boneca sumiu. Aí fica mandando um videozinho dele aí. Mas tem música hoje, fez mais sumido que orelha de freio. Mas seu bem, O Bento. Orelha do quê? Vai sumir do Orelha de Oliveira. Além da renovação do Cuervo, que mais nós temos do São Paulo? É basicamente isso. Fala, Mota. Então, ontem foi, né, o lançamento da campanha, vamos dizer assim, oficialmente do São Paulo, né? Tá bom o cabelo, hein? Foi apresentado. Você é mó traíra, hein, Ale? Ale, deixa eu te falar, ele tirou. Ele tirou o pente. Ele tá com um xaxim na cabeça. Deitou. Ô, Bambi, o que você fez com o cabelo, mano? Gente, eu não posso falar nada. Se rigar, nasceu um samambaia. Até o reserva do reserva tá me zoando. Soletre reserva. Reserva, Bambi. Reserva do reserva, velho. Cortou o cabelo com canivete? Não, tua mãe que cortou com a minha vela. Ô, juiz! Ô, juiz! Aí, Mota, pão com gota. Ale, parabéns, já tirou. Toma um cartão amarelo agora pra você aí, meu. Parecendo o Felipe Melo, em 5 minutos já tomou um. O Leca anunciou ontem, né, a renovação do Cuervo, exatamente no lançamento da sua campanha, né? Mas, meu, aí vai fazer o quê? É, não tem como. Então, por exemplo, veja bem, entenda o que eu tô dizendo, não tem partido nessa história aí. Embora depois que eu tenha ficado sabendo que tem uns comitê aí que andam uns caras frequentando que você fala, meu Deus, com um apoio desses, é perigoso, não dá, hein? Né? O cara vai falar tem um uns apoios desse. Aí que você fala, eu sei que na hora vale o voto, né? Na hora do voto vale tudo, né? Você abraça até o demônio, né? Lógico. Pra ganhar voto, você abraça até o demônio. Mas se eu vejo o demônio no comitê, eu não entro. Exatamente. Mas... vai fazer o quê? Agora, o bom pro São Paulo é que renovou. Se anunciou no comitê ou não anunciou no comitê, que se dane. O importante é que prorrogou o contrato de um cara que hoje é muito bom. Ué. E começou a batalha. E aumentou o salário, né, também, né? Ô, Mota, chega de manchete, vamos passar o tempo, vai. Ah, é? Tá louco, vamos... pra levar um paulado? Ah, não, demora um pouquinho, vai. O que mais tem aí? Então vamos aí, vai, fala aí. Acho engraçado, se o Cuervo vai embora... os caras vão xingar, né? Destrói o presidente. Porque tinha uma proposta da China. Ah, mas é porque tem eleição. Seu ganso. É porque tinha uma proposta, na verdade, assim, haveria, né? Dizem que é uma proposta da China pelo Cuervo. Se o Lucas Prato, é porque tem eleição. Se o Lucas Prato não vem, é porque o presidente é omisso. A pessoa precisa ter um... Não, e o que dá a impressão também é o seguinte, olha, espera a eleição, não pode contratar ninguém. Então deixa o time naufragar até abril, até saber o que vai fazer. Abandona o time, fecha? Como é que faz? Porra. É difícil. Não, e outra, o ano passado gastaram uma fortuna no Maicon, uma grana no Maicon que todo mundo queria. Tinha eleição? Não, era necessário. Não tinha eleição. De jeito nenhum. Não, eu não quero dizer agora fazer uma defesa da situação. Tô fazendo uma defesa de quem está na presidência, no caso. Lógico. Fosse quem fosse, tivesse na presidência. O Leco tá ótimo, viu? Parabéns aí a todo o diretivo do Leco. Sempre apoiei o Leco. Você foi em qual só um adendo que eu acho que é... Mas acho que é uma coisa importante. Eu fui um dos que mais criticou a atuação do Gustavo Vieira pela atuação dele na janela do meio do ano passado, que quase fez também com que o São Paulo passasse por um momento ridículo. Foi bem falha, né? Exato. Agora, também não posso deixar de dar os parabéns pela foi na gestão dele a contratação do Cuervo. E a briga toda... Sei se foi ele que descobriu o Cuervo, mas foi na gestão dele a contratação do Cuervo. E na época teve um braço de ferro do antigo supervisor de São Paulo, que também estava lá. Luiz Cunha. O Luiz Cunha. E foi embora que, São Paulo. Segundo dizem, era contra a contratação do Cuervo. Por uma questão financeira, não, vamos ver a parte financeira para ver quem que deve contratar. E era, segundo dizem, era contrário, naquele momento, a contratação do Cuervo. E o Gustavo ganhou esse braço de ferro, trabalhando mais próximo do Leco, falando, vai trazer o Cuervo, e trouxe o Cuervo. E olha, então assim, como a gente diz, quando a gente tem algo que acontece de ruim... Olha, só um adendo, viu? Eu acho também, quem tinha começado o papo do Lucas Prato foi o Gustavo. Não, no ano passado existia de fato essa conversa. Existia, mas foi o Gustavo. O Atlético não quis. Porque às vezes quando a gente faz crítica, as pessoas vão falar assim, olha, ele odeia o cara. Não, a gente faz crítica e faz elogios. Se tem coisas boas, você fala e faz elogios. Se tem coisa ruim, você critica. Você não pode falar assim, não, agora eu critico, então é porque agora eu vou morrer abraçado e agora eu só posso achar que o cara só faz porcaria. Não, teve os seus erros, teve. Acho que foi importante pro São Paulo, sim, a saída dele. Mas não deixa de ter também os seus méritos. Foi ele que contratou na gestão dele e brigou pela contratação do Cuervo. Vou fazer o quê? Né? Você tem que dar os parabéns também por aquilo que foi importante. Olha, e eu não sou advogado do Leco, não tenho nenhum tipo de relação com o Leco. Agora, o Leco, vou dizer pra você, 2 meses atrás o nego falava, o time vai ser uma porcaria, o time é um lixo, e não sei o quê. O Leco não abriu a boca. Leco apanhou quieto. Aí o time que o Leco montou. Hoje eu só acho que o Leco hoje pecou quando ele chegou e falou assim: o ano que vem a gente tem que ter a centroavante, vamos ter centroavante no nível Prato e Fred. Realmente tem. Mas não promete. Mas ele prometeu porque ele... Pode falar, Chico? Ele não sabia que ia vender o David Neres por 40 milhões. Mas eu vou te falar. Não sabia. Ele podia, saber que vendeu o David Neres. Mas esse papo do Lucas Prato, ele tinha uma carta na manga, assim, eu cheguei a essa conclusão. Ele tinha... Era um negócio que não surgiu... Fotos comprometedores? Não, essa é unir os pontos. E o Leco tá aí, ó. Todo mundo criticava que o Mota descia o pau, caramba. Ué, mas ele errou ano passado, não errou? Errou. Era uma Libertadores pro São Paulo conquistar, de repente. Ué, mas ele não parou no meio do ano, não foi as compras. O São Paulo perdeu o jogador. Lógico que foi. O São Paulo não foi eliminado da Libertadores por causa do Leco. Mas o São Paulo precisava de contratações. O Maicon. Sabendo que o Ganso ia embora. Acho que o grande problema foi o Poss. O Maicon foi lá, errou naquele jogo, foi expulso, complicou. Mas a culpa é do Maicon, então, por causa do jogador. Do Leco? Lógico que não, o Maicon jogou. Lógico que é. Houve falha sim, Benja, na administração. Fala da naba, velho. A eliminação da Libertadores. Da Libertadores, eu não acredito ao Leco. Você gosta do cara? Na minha opinião. Não, a questão às vezes não é gostar, gente. Eu acho o Pimenta. Foi um dos maiores presidentes da história de São Paulo. De uma forma, eu só sou justo. Justos, Roberto? Não, justo, não justos. Eu sou justo. O Leco, há dois meses atrás, todo mundo falava, porcaria, o São Paulo. Pô, vai ser, mas vai não ser foi, um Benja. Que ano que o São Paulo viveu ano passado? São Paulo viveu numa lá. Ele pegou tranquilo? Vem cá, quem que. Eu, coitado? Pegou o clube? Para, velho. Não, para não. É só você ver um pouco, lê. Como pai? Ah, ele não, pegou... eu acompanho o São Paulo. Não acho que você acompanha. Eu não só fico defendendo o cara, só isso. Só porque é teu amigo, você fica lá. O Leco é meu amigo. Vamos viajar amanhã pro carnaval. Nós vamos pro Rio. Mas olha, eu não sou. Ah, Leleco, Leco. Eu não sou amigo do Leco, mas eu não. Eu não posso fazer uma crítica nesse momento. A crítica é a janela, não. A eliminação da Libertadores, não. E é o Atlético Nacional, né? E era o Atlético Nacional. Mesmo com o Ganso e com o Kelvin, era provado até que o. Mas o que eu falo é o seguinte: você acha que ele não errou? Não. Você acha que ele não errou? O São Paulo teve um mês parado e não foi às compras. Ele não contratou sabendo que ia perder jogador. Isso aqui não é videogame. Se ele não foi às compras, provavelmente porque não dava. O Paulo Nobre, nos primeiros dois anos dele, não errou? Errou, mas depois então, errou. Por isso não pode falar que ele errou. Eu não falei isso, só você falou você que ele fala de uma forma que não pode falar você nada. Você falou dele. Que o São Paulo foi eliminado da Libertadores por causa do Leco. Pra não sei onde. Pra mim foi falha da administração. O Maicon entrou no campo lá, deu uma cotovelada, foi expulso que o Maicon falou errei. Pra mim foi falha da administração. Eu acho que a falha foi na reposição de mediano, não na Libertadores. Libertadores, aliás, foi até além da conta. Né? Quando eu trouxe o Cueva, aquele lá tirava sarro. Esse é substituto do Ganso? Mentira, nunca falei isso. Para de falar besteira, Ben. Vamos discutir o São Paulo. Vamos, não, tá, continua aqui, tá com problema lá. Tá com problema? Ô, Benja, continua dizendo do São Paulo, você tá certo. Vamos lá, vamos lá. Que isso, juiz? Aí não, juizão. Tá louco? Ah, eu ouvi, ô juiz. Aí não. Chamou a avó de merda, velho. A tadinha da avó. A avó não merece esse desrespeito. A avó não merece esse desrespeito. Ô, mano. Oi. Leva a avó hoje no McDonald's. Opa. Leva. Ô, vó. É verdade. Mas, ó, que dia que é hoje mesmo, Sombra? Hoje? É. Quinta-feira. Quinta! Então, vó, se liga. Hoje, quinta-feira, é dia do Cheddar McMelt. Hoje é dia do Cheddar McMelt, galera. Tudo nosso. Eu vou pedir um Cheddar McMelt no copo pra vó, porque ela tem dificuldade pra mastigar. Então, eu vou pedir pra bater no copo. Ó, vó, você que não conhece o Cheddar McMelt, ó, se liga só o que vem. É hambúrguer de carne com cebola grelhada ao molho shoyu. Bater no copo. Queijo cheddar derretido e pão escuro com gergelim. Esse é o Cheddar McMelt, véia. Ó, tudo isso por apenas R$8. E ó, se a senhora quiser batata e refri, eu pago. Vai sair R$19,90. Que baita combo esse daqui, hein? E no sábado tem novidade, hein? É o triplo cheeseburger. E no domingo é dia de crispy bacon. Clássico do dia McDonald's. Todo dia um clássico diferente por apenas R$8 cada. E amanhã um outro baita clássico no McDonald's, hein? Amanhã é dia de quarteirão. Boa! Dia de quarteirão, gosto, mas é difícil, o dia que não gosta é difícil. Estádio 97 tem um oferecimento também de extra, você merece extra economia, Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. O oferecimento de Nissan, faça um test drive, porque quem testa compra Nissan. BV Financeira, crédito rápido para usar como quiser. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Vamos falar agora de Freecow. Parou tudo. Pode parar, que eu vou falar de um assunto muito sério. Cara, eu não aguento mais, velho. Nossa, eu cheguei na rádio hoje. Entrei, o Motinha tinha saído do banheiro. Meu Deus do céu, eu falei, o que que é isso? Um ataque de armas químicas. Sei lá, algum bicho morto. Mas não era o Mota saindo do banheiro. Sério, velho, não dá mais. Aí eu falei, Motinha, pelo amor de Deus, eu falo todo dia do Freecow. Compra um Freecow. Freecow, você borrifa 5 vezes na água do vaso sanitário antes de você fazer o teu número 2. Aí ele cria uma camada que bloqueia o mau cheiro. E eu tô falando sério, pode acreditar no que eu tô falando. Funciona e funciona pra caramba. É muito bom. Pode ir na minha, pode comprar. Freecow, pra você fazer o número 2 sem medo e sem cheiro. Borrifou, usou, bloqueou. Você pode comprar na farmácia mais perto de você ou pelo site freecow.com.br. freeco.com.br. E olha só que bacana, hein? Na hora que você entrar lá no site da Freecow para comprar, digita o código, digite lá um código que é estádio97 e você vai ganhar 10% de desconto na compra do seu Freecow, tá certo? É só acessar o site freecow.com.br. Perfeitamente, esse é o Estádio 97. Olha, hoje ainda tem umas marchinhas do Estádio 97. Fique ligado, né? Com certeza, são marchas aí pra quem quer passar o carnaval pacificamente. Eu fiz as marchinhas aí, tá ok? Muito legal. Boa. Daqui a pouco as marchinhas de carnaval aqui by Bolsonaro no Estádio 97. É, vamos agora a um momento de pura trincheira. Pode acreditar. O Jô é melhor que o Drogba. Nunca critiquei. O placar do Estádio 97 informa. Bateu o recorde de inbox ontem, era meia-noite, meu Face aqui, viu? Explodiu. Que pena. Ó, teve toca, rolinho e teve até gol do Jô. Pois é. Corinthians 1. Leila and Friends, 0. Meu Deus, hein? O Eduardo Batista, dura até quando? Agora eu quero ver você, Dodô. Fala aí do Marcelo Oliveira Batista. Parabéns, é isso aí. É isso aí, o bagulho é louco, mano. Aqui é Corinthians, porra. Qual que é a próxima rodada, hein? O bagulho é louco. Vocês com a Ferroviária e o Corinthians... Eu achei engraçado aqui. Vamos falar da próxima. Não, vamos falar dessa rodada ainda. Quem, só pra, o Domênico perguntou, quem começa? É assim, quem perde fala por último. Tá bom. Ô, mano. Ele vai falar, não tem muito pra falar, isso é 40 minutos. Vamos lá, Beto, vamos lá que o bagulho é louco, mas é nóis, mano. Os irmãos gêmeos estão dando entrevista agora, os dois juntos. Ah, é? Inclusive, o Corinthians fez máscaras pro carnaval do Maicon e do Gabriel, pra usar agora no carnaval. Isso é uma informação do árbitro, né? Ele foi afastado por tempo indeterminado. Sim. Olha que legal, passará por avaliações técnicas. Avaliações. Soletri. Avaliações, vamos lá. Psicológicas e físicas. Isso é injusto, cara. Futebol. Tirar ele por tempo indeterminado é injusto. Ele tem que ser banido. Ele não tem condição de apitar, não tô brincando, não. E ele é uma perna monstro. Esse cara não pode ser árbitro, perna. Não. Esse cara não pode ser árbitro de futebol. Eu não gosto de árbitro bonito também. Errar, acontece, ele errou ali. Apesar que o erro dele é inadmissível. Sim. Porque, pô, se você ainda tá com aquelas camisas antigas, listada, número escuro, que você tem, né, dois jogadores parecidos, mas não, o jogador não tem nada a ver com o outro. Camisa branca, número preto, não tinha ninguém, o cara na frente dele, o cara não fez, é uma pouca vergonha. Não é sim contra diferente. Depois, o quarto árbitro vai lá e avisa o cara. E o cara foi arrogante, prepotente. Aí depois que ele viu a lambança, uma hora da manhã saindo de estádio... Chorou. Aí fez a carinha do gato do Shrek. Olha, pelo amor de Deus, não acaba com a minha carreira. Convém? Por que ele não foi humilde dentro de campo? É. Outra, como é que ele teve coragem de não expulsar o Vitor Hugo? Ele não tem coragem, o lance foi na cara dele, ele deu falta. Ele deu a falta e não deu vermelho. Se ele deu a falta, como ele não deu vermelho? Foi na frente dele com a cotovelada. Inclusive o Vitor Hugo que postou um vídeo agora há pouco, aí se desculpa. Que não conseguia dormir. É. Ah, legal. legal, errou. Isso tudo bem. Mas não pode fazer aquilo. Não pode. Ele não é disso. Ele agrediu o adversário. Desculpa. Mas ele não é disso. Porque ele parece ser um cara gente boa. Foi estranho. Ele é gente boa. Ele é gente boa. Ele surpreendeu e muito. Ele é tipo o Marcão. A cabeça dele ali foi surpreendente pela pessoa que ele é. Mas ele perdeu a cabeça ali. Então ele não é do mal, não. Ele foi mal, mas ele. Picolé de osso. Você vê, já tem efeito suspensivo. O Gabriel não será suspenso. Não. Gabriel já pode jogar a próxima partida. Sim. Agora, em relação ao jogo, cara, o Corinthians estava melhor que o Palmeiras, hein? No primeiro tempo. O Corinthians estava melhor, surpreendentemente. É aquilo que a gente já falou. Mais ou menos. Achei equilibrado. Tava melhor. Mais ou menos. O primeiro tempo tava melhor. Tava com mais volume de jogo. Tecnicamente, o time do Palmeiras é muito melhor que o do Corinthians. Tanto que o Palmeiras estava fazendo cera no primeiro tempo. É o que a gente falava ontem. O Corinthians estava melhor. Se vocês me permitem uma opinião imparcial de quem não torcia para ninguém. Queria ver se o circo pegar fogo, mas não precisava pegar tanto fogo assim. Né? Porque o juiz foi ridículo. Tudo bem, acho que equilibrado, mas o Corinthians com um pouco mais de presença, de vontade, de foco, mais de vontade, bola. Mais vontade é uma coisa. Bola, mais vontade mas é sempre, o que a gente sempre, falava, sempre, né? Mas é o que a gente falava ontem aqui. O que a gente esperava do Corinthians é entrar com uma outra postura e com atitude. Foi o que o Corinthians fez. É o que ia fazer a diferença. É o que o Corinthians ia fazer a diferença e fez. Aí mas se o Palmeiras tivesse a mesma atitude, não faria diferença nenhuma. Mas que o Palmeiras não teve atitude. Sim, porque o time do Palmeiras é melhor. É o que a gente falou ontem. Sim, tecnicamente o Palmeiras era melhor. Aí é que tá. Tecnicamente o time do Palmeiras é melhor, não tem que discutir. Mas o Corinthians entrou com postura, atitude entrou e vontade. Ligado. Só que quando o juiz fez aquela atrocidade, eu falei, agora ferrou. Mas agora ferrou, porque vai jogar com 10 contra o Palmeiras. É, mas ali mexeu mais ainda, né? Cobriu o descanso. Mas aí o Palmeiras no Corinthians sentiu com uma vontade e o Palmeiras me surpreendeu. Ó, parabéns pro Casim, que fez uma partida ontem inacreditável. Michael jogou também. Muito. Romero, o Michael. Romero jogou demais. O Jô, contestado Jô, que entrou em 30 segundos. Jô Vandowski. Fez o que tinha que fazer. Jô Vandowski, velho. Então, ó. Bagulho é louco, mano. Parabéns pro time do Corinthians que ontem. É isso que o torcedor do Corinthians quer. Eu pensei que era jogo de bar. É um time com raça, é um time com vontade e o melhor de tudo, um time humilde. Esse isso é o mesmo. Corinthians, com humildade. Eu gostaria de frisar um negócio. Deixa eu terminar, você vai ficar lá 40 minutos. Não, você não nunca deixa eu falar. Não vou, você já falou mesmo. Ah, viu como é legal? O Corinthians. Falou, não tenho muito o que falar. Não, eu falei que era o Domênico. Ah, tá. Vai falar isso. Mas esse Corinthians de ontem lembrou um Corinthians. Não é que lembrou um Corinthians do Tite. Lembrou aquele Corinthians. Lá de antigamente. Aquela coisa do sofrido, na raça, na vontade. É isso que o torcedor quer. Se jogar assim, tudo bem, é contra o Palmeiras. É diferente, é um clássico, uma rivalidade. Teve toda aquela fomentação a semana inteira. 100 anos, é o derby, é não sei o quê. Os caras entram mais pilhados. Mas se o Corinthians entrar com 70% da postura e da atitude que jogou ontem, dá pro torcedor do Corinthians acreditar em alguma coisa. Mas, ô Benja, você tem que também rever seu conceito com relação ao que você disse a respeito do time do Corinthians ser fraco. Não é fraco. Não, não é o time. Mas aí que tá. O time de ontem eu mostrou... Eu falei que é fraco. Eu falei que é um time limitado. Mas, limitado é fraco. Não. Como não? Não, limitado fraco. Limitado é fraco. Não, o limitado é um time que... Conceito é sinônimo de fraco. É lógico que é. É óbvio que é. Eu não acho. Mas é o que você pega e fala. É óbvio que é. Pra mim não é. Mas se eu falar assim, se eu falo, o Mota é uma pessoa limitada. O que você quer vai falar? Quer dizer que o limitado é pejorativo, não. Gente. Pra mim não. Quando você fala, o time é pejorativo... Não, peraí, Benjamin, é igual falar medíocre. Medíocre é médio, mas quando você fala medíocre, é que você quer se referir ao termo fraco. Você não vai agora estipular o que eu vou falar. Pra mim, mas é fato. Não, não é pra você, pra mim não é. Crise! O limitado é um time que pode chegar até certo ponto e acabou. Não vai longe disso. Bom, eu não acho que o time do Corinthians é limitado. Também não acho... que ganhou do Palmeiras ontem agora. Mas não é por isso que eu tô falando. Mas não é isso que eu penso também. Eu vejo o time do Corinthians com uma qualidade que era mal explorada. O Jadson hoje é um jogador que vai, quando entrar nesse meio campo do Corinthians, vai fazer a diferença. E tenho certeza que vai. O Carilli, que é o cara que hoje merece ser parabenizado, porque tudo bem, o Casim foi bem, o Romero foi bem, o Maicon foi bem, concordo plenamente. Mas se não fosse pelo Carilli ter a personalidade para colocá-los em campo, os caras não teriam jogado. Eu tenho certeza, se fosse o Oswaldo Oliveira, ele não teria colocado o Maicon. Se fosse o Cristóvão Borges, ele não teria bancado o Casim no ataque. O Carilli, inclusive eu parabenizei antes de ontem, porque ontem eu não fiz o programa, eu falei, parabéns Carilli, a escalação que você vai utilizar é a melhor possível. É a melhor possível porque ele teve a perspicácia, Sombra, de saber que a torcida exigia esses jogadores, cara. Porque por mais que o Jô tenha feito o gol ontem da vitória do Corinthians, o Jô não tava bem. E por mais que o Casim não tenha feito gol contra o Palmeiras ontem, o Casim não fez o gol. É óbvio, todo mundo viu o jogo. Mas ele jogou muito. O Casim jogou demais, cara. Assim como o Romero, que é um cara extremamente criticado pela torcida. Na minha opinião, o Romero foi o melhor em campo ontem. Ah, o Michael. Junto com o Casim. Não, o Michael também foi bem, mas o Romero, o Ale, foi um cara que se dedicou. É um cara que ali ia buscar toda hora ali o Dudu, tá certo? É que ele o jogo era muito a cara do Romero, porque o Corinthians não tinha que criar, não tinha responsabilidade de criar. Mas o Ale, fora isso... Pra fora marcar, isso, ele é um monstro. Não, mas fora isso, o Romero, na parte defensiva, que ele tinha que tentar vetar a subida do Dudu, que junto com o Zé Roberto ali, os dois conseguem fazer boas tabelas, o Romero conseguia interceptar vários passes ali. O Romero jogou demais. Não, na sim. parte ofensiva também, o Ale, eu vejo o Romero muito mais... É que voluntarioso é um termo errado, né, pra gente utilizar. Não, para ele é certo. Não, voluntarioso, é, inclusive até um erro de português que muitas pessoas cometem, voluntarioso quer dizer que o cara é egoísta. Não? Sim, sim. Voluntarioso é egoísta? Sim, é inclusive, mesmo? Inclusive foi um professor que me chamou a atenção. É, todo mundo utiliza o termo voluntarioso de forma incorreta. É como um cara que se coloca voluntário para as ações. Mas se você analisar aí o não foi o professor Astromar da novela? Não sei. Entra aí pra você ver. Astromar, cara. Entra aí pra você ver. Homem. Mas imagine o voluntarioso pelo lado positivo, então, e não o negativo. Mas o Romero foi um cara aí que taticamente ele o mano tem razão, importante. Né? Voluntarioso, que age ou se comporta tendo em conta somente a sua própria vontade, né? Pois é, então as pessoas acabam empregando esse termo de maneira incorreta quando vão se referir a um atleta que dá o sangue pelo time. Mas o Romero, então, é esse atleta que dá o sangue pelo time. Eu vejo no Romero, claro, tecnicamente ele é inferior, mas a função tática do Romero dentro de campo é tão importante quanto aquela que o Jorge Henrique fazia naquele time de 2012. Então eu acho que a torcida do Corinthians tem que ter um pouco mais de paciência com o Romero e a mídia tem que ter um pouco mais de boa vontade com o Romero. Porque o Romero, tecnicamente, também, quando ele precisa atacar, ele não é um jogador cabeçudo, não. Ai. Pelo menos é a minha análise. Ai. É que eu sei que vocês pegam muito no pé do cara, vocês vão querer falar uma pá, mas eu acho que o Romero é bom jogador. Eu acho que o jogo com o desenho de ontem, ele é um monstro. Ele marca, ele se dedica, dá carrinho, corre o jogo inteiro, faz a cobertura. Agora, por exemplo, vai jogar contra o Mirassol. O Mirassol vai se fechar. É o Romero que com um drible, com um passe, com um chute de fora vai desequilibrar a marcação do Mirassol? Mas olha, o Corinthians ele não tem ninguém individualmente no time que possa fazer isso. Mas tem gente que tem mais recursos que o Romero. Mas é que tá, Ale, quando você tem um time que não tem aquele cara que possa fazer a diferença, tipo igual Cueva. O Dudu, o Cueva também é um cara assim, o Lucas Lima no Santos é um cara assim, apesar de não estar jogando bem, mas é um cara que com talento individual ele pode decidir uma partida. Mas o Corinthians hoje ele não tem esse jogador, então ele precisa trabalhar a parte coletiva. E o Romero é uma peça importante dentro dessa engrenagem. Com relação ao árbitro, aí Sombra, na boa, esse cara estragou o jogo. E não me venha falar, mas eu passei por problemas pessoais, vou superar e agora é um momento delicado na minha vida profissional que eu também pretendo superar. Eu concordo, eu não vou aqui julgar o mérito da questão, porque passar pelo problema que ele teve na vida pessoal seria até muita insensibilidade minha poder fazer isso. E é um problema que ninguém aqui gostaria de passar. Mas a partir do momento que o cara ainda não tá apto, psicologicamente, a apitar um jogo como esse, Sombra, o cara tem que chegar na Federação Paulista e falar, não me escale. Não me escale. Porque a partir do momento que ele entra em campo, ele tá sendo também alvo para possíveis críticas e elogios. Entendeu? Então, com todo respeito ao árbitro aí... Se ele se propôs... O tal do Thiago Peixoto, mas esse cara acabou com o jogo ontem. Porque no primeiro tempo, o Corinthians ele foi um time muito mais participativo do que o Palmeiras. O Palmeiras, ele tava na dele. O empate pro Palmeiras parecia que tava bom. Até que o Fernando Praz ele enrolava pra bater tiro de meta, os jogadores do Palmeiras demoravam pra cobrar lateral, o empate parecia bom pro Palmeiras. Tipo, esfriando o jogo. Sabe, né? O Palmeiras tava satisfeito com o empate. Ou então tava esperando o Corinthians ficar nervoso pra poder agir no contra-ataque. Zoa mais os porcos, mano. O Corinthians tava procurando o jogo e jogou muito. Jogou muito. É essa postura que a torcida do Corinthians espera do time. Independentemente de ter vencido a partida ou não, é essa postura que a torcida quer. Tanto é que quando o árbitro foi infeliz em fazer a bobagem que ele fez, eu não critico o árbitro pelo erro. O erro foi grosseiro. Foi um erro grotesco, Sombra. Um erro idiota por parte dele. Só que errar é humano. O persistir no erro é burrice. E ele persistiu no erro. Quando Sim. o quarto árbitro vai lá e fala pra ele... Porque o quarto árbitro, ele tem uma função também de arbitragem, gente. Ele não tá ali só pra ficar vendo se a camisa tá pra dentro do calção, se a trava da chuteira tá adequada. Ele pode fazer denúncias ali, né? Se ele vai ficar trocando lá o luminoso da placa, ele não tá aí só pra isso. Ele pode também agir como um árbitro. Ele não tá com o apito na boca, mas se ele viu alguma cena que possa interferir na arbitragem, ele pode chamar o árbitro e comunicá-lo. Ele tem um rádio e fala, bacana, vem aqui, preciso falar um tete-a-tete com você. Não fala pelo rádio, porque ali, naquele momento da confusão, todo mundo grita daqui, foi, não foi, foi aquele, não foi aquele. Cara, tá na cara que o árbitro, ele vai ficar meio que em parafuso. Ele deveria ter ido até a direção do quarto árbitro e ouvido do quarto Vocês árbitro que ele acham, tinha pra falar. Até, mano, você já continua, só pra não perder Sim. o assunto do árbitro. O Alê, Sim. Esse árbitro fez parte daquele trio que arbitrou Fly e Flu. Sim. No ano passado, quando também deu um rolo. Também. E o Sandro Merahit, ele voltou atrás por uma informação externa, apesar de dizerem que não. Não, mas foi. É, né? Teve, então, né? Mas foi. Ali teve. E aí ele fazia parte. E o Sandro Merahit foi criticado por ter voltado atrás. É. A partir de uma informação externa. Você acha que ele, ontem, o árbitro, então, num lapso, num segundo, passou pela cabeça dele? Não, ano passado o árbitro voltou atrás, então, e foi criticado. Não vou voltar atrás. Não, mas o Sombra, o pior é ele persistir no erro. Não tô justificando. Ele ficou com medo de ser acusado de ter uma interferência externa. Mas que se dane. Por isso ele voltou atrás. Ele não soube interpretar situações. Mas que ali é o seguinte, ali tinha o quarto árbitro, tinha os dois bandeiras. Sim, aquele jogo do Palmeiras que o Egídio foi expulso. Era isso que eu ia falar, da Chapecoense. E os caras foram buscar ele no vestiário e já tava indo tomar banho. Agora, sabe que tem uma coisa que o árbitro experiente e que não é prepotente, que não é perna, que não é balaca, que nem esse. Porque esse cara eu já vi, ele é perna. Perna, monstro. O jogo do São Paulo eu já vi, ele é mala demais. Você quer um cara. Então, mas ontem, depois. Quando eu vi o árbitro, eu falei, ih, isso aí é. Depois do jogo não adianta, né? Mas você viu a entrevista dele. Mas São Paulo e Ponte. Você viu a entrevista dele depois do jogo? Depois do jogo não adianta. Ele tava humilde, pianinho. Agora, você quer uma prova se o cara é experiente e não é perna, que ele mata essa situação? O jeito que o Gabriel chegou nele pra falar que não foi ele. Se você toma, você tá jogando, Sombra, você toma o segundo cartão amarelo e é expulso. Você chega lá, você fala o quê pro juiz? Falou, pô, professor, não merecia expulsão, foi minha segunda falta, ou não é pra tanto, pô, não é, você não devia, você vai me expulsar. O Gabriel, ele chegou sereno e falou assim, não fui eu. Não, mas você viu por quê? Ninguém faz isso. Ninguém, mas, o jogador que faz a falta e toma o cartão vermelho, ele vai pra dentro. Mas você viu isso? Mas foi só a minha primeira. Ninguém faz isso. Que ele ia voltar atrás. Você viu como ele foi? Lógico, tá tranquilo. Tranquilo. O cara viu que não fui eu. Aí o árbitro experiente, que não é perna, ele fala assim, opa, alguma coisa tá errada. Alguma coisa tá errada, lógico. Deixa eu só perguntar aqui, porque eu acho que alguma coisa tá errada. Mas ele não, ele é prepotente, ele é balaca, e aí ele quis ir com ele mesmo e se deu mal. Mas olha, ele disputou um jogo, tá certo? Ele tava no comando de um jogo. E tem, ó, nada mais, nada menos do que 49 campeonatos paulistas em campo, 6 Copas do Brasil, 15 brasileiros, 3 rebaixamentos e 2 Libertadores com 2 mundiais. 3 mundiais. Não, 2 mundiais. 2000 e 2012. Então, 3. Esse cara, ele se perdeu, ele matou o jogo. E digo mais, Sombra, só pra finalizar da minha parte. Na hora eu comentei assim, falou, pô, o cara acabou com o jogo. Acabou com o jogo. Ele deu uma brochada em todo mundo. Porque o Corinthians, ele voltou diferente no segundo tempo. Porque até pra gente que não torce pros times envolvidos, quer ver o jogo. O Corinthians, no segundo tempo, ele voltou retrancado, porque o que o Carilli quis fazer? Ao invés dele tirar o Léo Jabá e colocar o Paulo Roberto pra colocar mais um volante de marcação, ele recuou o Maicon, que é um segundo volante, pra fazer aquela cabeça de área. E o Corinthians, ele ficou exposto, mas a linha defensiva do Corinthians agiu bem, porque ele foi pressionado durante boa parte do segundo tempo, praticamente aí 80% do segundo tempo, o Palmeiras alçando bola na área, tentando furar o bloqueio, e a zaga do Corinthians se portou bem. Mas na boa, Sombra, da última parte pra finalizar aqui, pelo menos o meu comentário inicial, na boa, Benja, não quero mais ouvir porra nenhuma a respeito desse bom senso. Não é bom senso. Esse negócio de bom senso, futebol clube. Também, mas encaixa. Mas é bom senso são coisas diferentes. Não, mas o bom senso. Não, é só isso. O fair play não. É hipocrisia. Não. Mas o bom senso, ele reza também, Benja, a respeito aí do comportamento dos jogadores dentro de campo, inclusive em se respeitar. Os jogadores do Palmeiras, vendo que o árbitro errou naquele lance, eu tenho certeza, se o Dudu ou o Keno, que eram os dois jogadores do Palmeiras que estavam mais próximos da jogada, tivessem ido na direção do árbitro e dito, professor, o negócio é o seguinte, tá errado, não foi o Gabriel que fez a falta, foi o Maicon, o árbitro, eu tenho certeza que ele ia preservar o cartão vermelho. Mas se ele não foi nem na quarto bandeira... Os auxiliares dele? Eu também, eu concordo, ok. Tem um jogador do Palmeiras que fala... Mas será que ele iria na dos Palmeiras? É lógico que ia, tenho certeza absoluta que iria, porque a partir do momento que a parte, teoricamente, beneficiada com a atitude dele... Vai lá e fala, você tá equivocado, não foi isso? Ele volta atrás, porque não teria como mas ele manter o negócio. Mas aí não é o Keno, eu acho, viu? Aí eu acho que é Zé Roberto, Prass... Não, mas são os dois jogadores do Palmeiras que estavam mais próximos. Mas o Keno não aguenta essa onda aí. Mas foi nas costas do Keno. Não, mas não importa. Sim, mas tô falando, o Keno, ele não ia chamar essa bronca pra ele. Mas aliás, ninguém vai chamar, mas né? Mas o Ale, eu não sei qual era a posição do Zé Roberto em campo naquela hora do, mas do lance. Mas todo mundo viu que o árbitro errou. Não, tudo bem, mas às vezes o Zé Roberto tá um pouco mais distante, e como é um lance que o Gabriel tá na frente da jogada e não participa, mas ele tá de frente pra jogada, pode ser que o jogador não tenha visto que quem de fato fez a falta ou não. Mas os dois jogadores do Palmeiras, tanto o Dudu quanto o Keno, que estavam do lado do lance, poderiam ter alertado o árbitro. Eu acho que não fala, nada. Mas eu acho que não fala porque tem medo. Não, lógico que tem medo. Ah, mas é ridículo, né? Tem medo da torcida, então, tem medo do próprio dirigente que vai chegar no vestiário, tem medo às vezes do próprio colega que fala, porra, então, meu, você tá louco. É o mesmo que sofre um pênalti que não foi, ele jamais vai chegar pro jogador, isso é exceção. Então não enche o saco que um jogador simulou condição e tem que devolver a bola na lateral. Ah, isso é verdade. Isso é um fair play babaca. E pra terminar, quando os caras me enchem o saco, eu falo da base, tá aí, ô. Os moleques que entraram da base do Corinthians jogaram uma barbaridade, jogaram muito. Não tremeram, não pipocaram. Guilherme Arana. Você deu uma direta no mano. Mas eu achei que o Léo Jabá sentiu o jogo. Não, mas jogou pra caramba. Guilherme Arana, Léo Jabá, o Michael que entrou também. Menino jogou pra caramba. E quem decidiu o jogo, amigo? Foi o Jô, que é da base do Corinthians também. Não chupa quem não gosta de Jovandovski, mano. Jovandovski. É da base. E só pra finalizar, em relação ao Corinthians, eu queria dar parabéns. Eu não sei quem foi o jogador. Quem deu o rolinho no Michel Bastos? Não foi o... Guilherme Aranha. Parabéns, fora, Guilherme Arana. Fora os chapéus, ó. Obrigado, o Romero. Não, o Romero não é chapéu. O Romero, opa. O Romero deu uma touca no William Bigode. Ele chapelou ele mesmo. Chapelou ele. Não, deu uma touca no William Bigode. E o outro lá, o Brabão. O Brabão lá, que pra jantar mente de jogador do Botafoguinho lá de Ribeirão Preto. O cara é valente. Tomou uma touca do Casim que não viu... Ficou sem pai e sem mãe. Foi linda. Inclusive, o Felipe Melo, que touca que você gostou mais? A verde... A branca, a azul ou a do Casim, seu mané? Não, não chama de mané. Ó, a primeira que... nós vai por aí. Ele é amigo do Beijão, não fala também, não é Beijão. Muito bem. Não, só pra terminar, ô Francisco Carlos de Almeida. Quem é Francisco Carlos de Almeida? Porque depois sobra as coisas aqui, eu tenho que segurar as petecas aí. Francisco Carlos de Almeida, estou aguardando a sua ligação. Quem que é? O palmeirense que ligou? O palmeirense que eu ligou aqui, Michel Sá, que eu falei que ia ligar pra ele hoje. Falei, olha, eu vou ligar pra você. Só que a ligação dele caiu e eu não tenho o telefone, Francisco Carlos de Almeida. Olha, um chupa bem gostoso, tá? Mas eu tenho uma ideia. Se ele estiver ouvindo, ele pode mandar um e-mail pra bar@97fm. Vamos saber se é ele mesmo, né? Como é que a gente vai saber? Não. Deve ser, né? Manda um e-mail com nudes. É. Acha que é nudes. Acha que ele que pediu pra ligar, né? Falou, me liga aí, pode me ligar. Lembrar da voz do cidadão. Muito bem. Da naba aí. Estádio 97 da Energia 97 no oferecimento de Nissan. Faça um test drive, porque quem testa compra Nissan. Palmeiras, minha vida é você. Ô, Dodô. Fala aí, seu Bento. Opa. Ai. Dodô, é o seguinte, hein? O jogo aí você vai comentar, só a notícia de segunda-feira, o Borja apareceu no BID. Certo. Né? Vai ser inscrito aí no lugar do Moisés. Certo. E pode ficar próximo já pra estreia, não nesse final de semana, mas depois esse do não Carnaval. Dá, né? Esse ainda não. Não, ainda vai pegar uma forma física ainda, mas deve estrear na outra semana. É, pertinho da Libertadores, da estreia. Como falou aí hoje, o Vitor Hugo também pediu desculpas pelo Cutuva. Ruim! É isso aí, Domênico. Olha, agora é com você aí, mano. Aí. Vamos por partes aí, como dia de Jack Estripador, sim, né? Sim. Eu ouvi atentamente os meus companheiros, meus amigos aqui. Parabéns pela postura do Corinthians, que jogou um clássico como você deve jogar. Coisa que o Palmeiras não fez. E se o Palmeiras tivesse a metade da motivação que o Corinthians teve ontem... A vontade, porque sim, a técnica tem, mano. A técnica os caras têm. Mas se tivesse a metade da vontade que o Corinthians mostrou ontem, o Palmeiras jamais perderia pro Corinthians, como eu disse aqui. Mas não teve essa atitude. Isso é reflexo do treinador. O treinador teve um momento, mano, é que você tava no estádio e você não viu. O Benjamin deve ter assistido pela televisão, deve ter percebido. E meus amigos assistiram também, deve ter percebido. Sim. Pouco antes de começar o jogo, e lá no meio do jogo, quando tava 0-0, mostrou a cara do Eduardo Batista, ele estava totalmente assustado. Todo cagado. Tava mesmo, Domênico. Eu não queria dizer isso, mas é por aí, né? Tava mesmo, Domênico. Vocês perceberam ou não? Sim. Isso é preocupante. O Corinthians veio com vontade, teve um domínio territorial no começo dos 15, 20 minutos iniciais, mas foi aquele domínio territorial em que... poucas chances foram apresentadas aí para que se tornasse em gol, né? Teve uma chance lá do Gabriel que chutou de fora da área, que a bola até parece que raspou na trave, no travessão. Beijou o travessão. Beijou o travessão. O Gabriel tava muito pilhado, eu achei. O Gabriel era pra ter sido expulso uma jogada lá antes, que ele já tinha amarelo, ele puxou o Felipe lá e bateu no Felipe, aquela coisa toda. Mas o juiz também, eu vou dizer, o juiz ontem, ele tava num dia completamente lamentável. É um juiz, como o Benjamin disse, ele tem que ser banido do futebol. O que ele fez ontem com o Clássico não se faz com jogo nenhum. E o corintiano, às vezes, fica aí... o juiz prejudicou... Tal. Você quer que eu te fale uma verdade? O juiz acabou ajudando o Corinthians e eu vou explicar o porquê. Porque o Corinthians estava vindo para cima do Palmeiras e estava deixando espaços. Se vocês lerem o jogo da forma correta... Porque é time grande. O time grande, ele joga e deixa outro jogar. Entendeu, mano? O time grande, ele joga e deixa outro jogar. O Corinthians estava jogando na sua casa. Então ele tinha que sair pro jogo também. O Palmeiras, o empate, como você disse, era bom resultado. Tá jogando fora de casa, no estádio do Corinthians. É um estádio difícil, onde os adversários têm dificuldade de ganhar do Corinthians lá. O Palmeiras tinha lá mais vitórias do Corinthians, ontem foi igualado. Mas, mesmo assim, é um time que, mesmo tendo aí uma deficiência técnica, mano, é um time que é difícil de vencer lá. Em seus domínios é mais complicado. Como é difícil de ganhar do Palmeiras na nossa arena, né? Mas, ontem o empate não era ruim para o time do Palmeiras. Então, quando ele expulsou o Gabriel injustamente, e se tivesse a porcaria da tecnologia que eu venho falando a todo instante, se tivesse a bola com chip, o gol lá do Santos, talvez, eu não sei se a bola entrou ou não entrou, ficou aquela dúvida desgraçada, né, Gê? Sim. Não teria essa dificuldade de saber se foi aí ou não. Só um minuto, eu tô falando sério tá agora. Tá segurada aí. Tá cara. Segurada aí que seu time tá uma desgraça aí. Fica na sua aí. E se tivesse ontem, era fácil de saber. Porra, não foi o cara, acabou. Volta o lance, dá amarelo pro número 30. O número 5 não tem nada a ver com isso e segue o jogo, gente. E se o segundo tempo voltasse com o Gabriel em campo, o Corinthians ia tentar o gol. É claro, poderia ganhar o jogo, mano. Poderia vencer o jogo, porque tava lá pilhado no jogo, aquela coisa toda. E o Palmeiras tava menos pilhado. Mas poderia dar mais espaço para que o Palmeiras pudesse também fazer o seu gol e ganhar o jogo. Era um jogo aberto. Tava um jogo aberto ali. Então, eu acho que com a expulsão, o Corinthians se recolheu todo no seu campo. Ele se fechou muito bem, diga-se de passagem. Parabéns lá, porque se fechar no seu campo com um a menos, tal, com o time do Palmeiras, que é um time muito bom. Não é um falei que era bom. O Pentágono, velho. Não, mano, mas é um time... conhecida como Pentágono. Mas, entra. Mas eu vou chegar onde você quer. Eu vou chegar. Eu acho que alguns jogadores ontem, o time do Palmeiras, ele não foi de todo mal. Eu acho que faltou vontade. Vontade é uma coisa. Técnica é outra. Eu acho que o Rafael Veiga não foi tão bem. O Michel Bastos não jogou bola. No meu ponto de vista, o Michel Bastos não jogou bola. E que o foi Veiga mal. Foi pior que o Bastos. Foi mal. É. O Veiga foi mal. Achei. O Veiga tava pilhado, tomou amarelo, podia ter sido expulso também. Então eu achei que foi mal. Mas no geral, lá o Zé Roberto muito bem, o Jean também tava jogando. Tava meio nervoso, mas tava fazendo a dele lá. E o Palmeiras precisava de uma criação um pouco maior. Quando foi aí que o Corinthians todo recolhido, o Palmeiras já veio pra cima com Guerra. Vocês podem falar o que vocês quiserem. O Guerra ontem tava jogando muito bem. Bem. Tava muito bem. Pra ele mim, o melhor do Palmeiras. Mais você, lúcido, né? Com a bola, aí né? Aí você me fala, criar. Mas o Guerra originou o gol do Corinthians. Só que o Guerra não é cara de marcação. Ele não é, a função dele não era aquela que ele fez lá na falta, que foi... muito mal cobrada, diga-se de passagem. Mas não foi por ele a falta? Não, mas foi mal cobrada. Não, tô perguntando. Eu não sei se foi, acho que foi o Dudu, hein? Foi o Dudu que bateu a falta? Daqui ele é o batedor de faltas? Vai passar na web aí. Ele é o batedor de faltas. Não, mas tá, o Guerra tava batendo... tava do lado. Não, mas tava batendo escanteio junto então, também. Mas o Guerra acho que tava... Bom, eu não vou lembrar agora, mas se passar é até melhor. Você lembra, mano? Não sei quem bateu. Acho que foi o Dudu. Mas tudo bem. Deve ter sido, mas tudo bem, mas tudo bem. Não importa se foi o Dudu, se foi o Guerra, gente. É. Bateu mal a falta, foi batida mal. Então, foi, inclusive foi no primeiro zagueiro lá que deu um chute na bola, a bola foi aquele balão. E sobrou pra quem? Pro Guerra. Eu acho que se o Guerra fosse um zagueiro, ele não deixava nem a bola pingar, ele dava uma bica pra lateral. Porque o zagueiro tem essa sensibilidade, esse né? Instinto, né? O Guerra não, o Guerra ele quer dominar, tentar driblar, é a função do cara. Então, eu acho que por aí você percebe que talvez não tenha sido um erro tão grotesco por parte do Guerra. Eu acho que eles não era pra ele estar no momento lá. Que tinha que estar. Só isso que eu acho. O Palmeiras perdeu muita oportunidade. Aquele velho ditado, quem não faz toma, e caiu muito bem no segundo tempo, né? O Palmeiras teve chance, teve uma cabeçada na área, e o Cássio fez uma defesaça lá do, do Keno, né? Foi o Keno, né? Que cabeceou ali. Mas foi em cima dele, né? Não, tudo bem, mas foi no reflexo. Entendeu, mano? Bela defesa. Entendeu? Teve o gol impedido do Mina, que estava um pouquinho à frente. Estava impedido, tá? Mas o Palmeiras buscou bastante. E o Corinthians estava lá tentando se segurar, mas só Deus sabe como é que conseguiu segurar e segurou. E o Palmeiras não estava num dia tão feliz para poder ter criações, né? Por isso teve alguns lances que você está acompanhando agora em 97fm.com.br/estúdio ao vivo, você está vendo aí os melhores momentos, né? Esse é o momento do gol do Mina, que estava um pouquinho à frente, você percebe que está um pouquinho só à frente, um metro aí, um centímetro, 30 centímetros, sei lá. O Dudu que cobrou, enfim, a falta, viu? O Dudu. Mas eu acho, gente, olha só, nós estamos aí com 5 jogos oficiais e mais 2 jogos que o Palmeiras fez de amistosos aí, né? Então são 7 jogos no total. Sem contar que o Palmeiras já vem treinando antes dos 2 jogos. Essa foi a bola na trave aí, que foi um chute forte aí do William, que quase surpreendeu lá o goleiro, o Cássio do Corinthians, né? Que poderia ter feito o gol também. Bom, enfim. E aí a cabeçada do Keno, que eu falei ali, mano, tá vendo? Sim. Porque, mas ele realmente foi em cima do Cássio. Mas você vê, perto da pequena área, foi um reflexo bem legal do Cuiabá. Aí ele não mostra a falta, tá vendo? Já mostra na frente. Mas foi o Dudu. Foi o Dudu. O Vilhena falou que foi o Dudu. O Dudu tá lá pra cobrar. O Guerra, ele tá... Porque é o seguinte, o Palmeiras hoje, ele tem uma movimentação, até nos escanteios, ele coloca 2 jogadores pra bater. Então o cara não sabe se a bola vem de um lado ou vem do outro. Porque os caras ficam um aqui e um ali, né? Um de um lado, outro do outro da bola lá. E nos, geralmente escanteio e falta, o Eduardo Batista tem feito isso aí, né? Então assim, eu acho que falta o papel do treinador aí. O Eduardo Batista não vem fazendo um trabalho bom. Eu já não gostava do Eduardo Batista antes, porque eu achava que era um treinador muito fraco, um treinador inexperiente. É um treinador que pegou times pequenos e eu achava, no meu ponto de vista, antes dele chegar, que ele não tinha tarimba pra pegar um time desse do Palmeiras. A gente brinca aqui, né? É uma Ferrari na mão de um cara que pegou a carta agora, né? Então o cara tirou a carta agora e vai dirigir um carro que tem uma potência excepcional, um carro... Então, é isso aí que tá acontecendo. Eu acho que o Eduardo Batista, ele tá perdido, ele tava assustado ontem, quando, na verdade, não tem que se assustar, tem que gostar de clássico. O treinador tem que gostar de clássico, tem que viver a emoção do clássico. Não pode perder. Pelo menos, acho que 2 anos que não perdia pro Corinthians, pô. Aí o cara joga desse jeito, com salto alto, desgraçado. O jogador é o reflexo do treinador. É que ele viveu uma semana o que era o clássico. Não tem esse papo, tem que ser... Os caras do Palmeiras têm que chegar pro Eduardo. Fala, amigo, você vai jogar com Botafogo, com Mirassol, com São Bento? Isso é uma coisa. Agora, Corinthians, São Paulo e Santos, meu amigo, é outra história, hein? Você não pode... Você tem que pilhar os caras. O Cuca pilhava os caras, meu velho. Vê o ano passado o que aconteceu com o Cuca, o Palmeiras, contra os grandes. Vê como é que era o jogo. Vê como é que o Palmeiras jogava. Aí você vai me dizer assim, mas o ano passado... Entrava, o Palmeiras tinha um meio de campo sensacional. Que era Moisés e Tietê. Tudo bem, não jogaram, né? Estão machucados, aquela coisa. Muda. O time mudou. Ontem mesmo o Ale falou aqui. Palmeiras do ano passado tem 5 novos elementos aí, né? São 6 do ano passado e 5 novos. Sim. Muda a característica. Mas assim, o treinador, ele já tem que vir com o time formado. Outra coisa. Isso é mania de time brasileiro, cara. Time brasileiro não sabe jogar com um a menos. É impressionante. São pouquíssimos. Quando tem um jogador a mais à sua disposição. Um a menos que eu digo o adversário, né, Ale? Sim. Quando tem um adversário que joga, foi expulso do adversário, aí você fica com um cara a mais. O time brasileiro é impressionante. Ele não sabe jogar. O cara tem que treinar esse tipo de coisa diariamente. Se acontecer esse tipo de coisa, nós estamos treinados para isso. O que, que nós vamos fazer? Ô, Dudu. Vai ficar rodando a bola para lá e para cá sem fazer nenhuma? Mas a pergunta que não quer calar. Por você, você quer que o Eduardo Batista continue ou não? Eu já não queria. Benjamin, agora azedou. O que eu vou dizer aqui não vai acontecer nada, porque os caras vão segurar. Não, é isso. A minha opinião já não vinha nem vindo. Só que assim, tudo bem, vamos tirar... Mas se não vem o Cuca? Então, vamos tirar ele. Vamos tirar o Eduardo. Beleza, vamos tirar o Eduardo. Vai pôr quem? Vanderlei. Eu não quero o Vanderlei. Vanderlei não, pô. Pra tirar o Eduardo e pôr o Vanderlei pra mim, deixa o Eduardo. Porra, mas aí o Vanderlei assim, vai pro Santos, o Vanderlei vai pro Palmeiras. Benjamin, mas isso é uma opinião. Eu acho que o Palmeiras tinha que buscar um cara mais tarimbado. A volta do Cuca. Um cara... A volta do Cuca seria sensacional, seria espetacular. Agora já pensou? Eu não sei. Não sei se é possível. Seria espetacular. O torcedor iria vibrar. Agora, não sei se é possível. Agora, você fala bem, mas o Cuca não tem. Quem que você gostaria? Eu não sei, o Palmeiras poderia... Ele tá empregado, mas é um cara que eu acho que teria a tarimba pra levar esse dinheiro. Mano Menezes. Não, o Abelão. Pra mim é o Abelão. Abelão é, bom, Abelão é o cara que ontem se pega um clássico desse, ele ia tá gritando pros caras que nem um louco. Ele não ia deixar os caras... O outro fica tímido no banco, sabe, olhando com cara de assustado. Passa pro jogador. Ô Domênico, isso posso passa falar? Pro jogador. Não. É um time muito forte do Palmeiras. Tem uma coisa... Olha, quando você perde, é ruim perder um clássico. Eu detesto perder pro time Corinthians, mano. A gente sabe disso aí. Todo mundo já sabe. É o maior clássico. E todo mundo... com certeza. O maior clássico. Agora, essa derrota, ela pode ser... Ela pode ser uma derrota que pro Palmeiras... Ela benéfica. Pode, olha o que eu vou dizer. Benéfica. Vai tirar ensinamentos. Ela pode ajudar ou pode atrapalhar, degringolar de vez. É 8-800, não tem meio termo. Não vai chegar no outro jogo e vai estar tudo igual. O Palmeiras ou ele vem contra a Ferroviária e busca... Arrepiando. E aí arrepia e fala assim, ó, é assim que se joga a bola e vamos ganhar. E vamos começar a jogar bola agora. Ou abate e pode tomar um tropeço com a Ferroviária. Tropeço que eu digo, pode empatar ou perder. Mas aí cai o cara, hein? Eu quero que ele se dane. Se cair, o torcedor do Palmeiras vai comemorar. Aí só que é um detalhe, eu penso... 30 carretas mudam a rota. Eu acho que o torcedor do Palmeiras... Eu acho que o torcedor do Palmeiras, ele tem que ir agora... Foram mais de 15 mil ingressos vendidos para o jogo contra a Ferroviária. Ele tem que ir lá para prestigiar. Não pode vaiar o Eduardo Batista. Eu acho que tá errado. Mas vai vaiar. Porque assim, vaia quando acabar o jogo. Mas você sabe que eles se vão ele vaiar. Fez... Na entrada do time em campo, você sabe. Falar, o que eu peço aqui não adianta nada. Você falou, bem, eu gostaria que ele caísse. Eu gostaria que ele já fosse embora. Pega o boné e vai pra Ponte Preta. Vai lá pro Sport. Ele é treinador com característica desses times pequenos. Ontem ele não tava jogando com a Ponte Preta, cara. Ele tava com o Palmeiras, cara. Ele tava com o campeão brasileiro, Vieira. Ele tava com o campeão brasileiro. É. O campeão brasileiro... Um a mais, o maior campeão brasileiro. Olha, eu acho que o Benjamin foi muito, muito bem nos seus comentários. Ele disse muito que o Corinthians... E aí tem o lado contrário, né? O Corinthians pode achar que ganha o Palmeiras e achar... Ah, estamos com o time sensacional. E olha, cuidado lá, hein? O time do Corinthians é fraco. Aonde? Essa é a minha opinião. A primeira força de São Paulo. Ruim. Não é a primeira, você sabe disso. Ruim. É o aproveitamento aí. Não minta, mano. Lolo, fala aí, ruim. O Campeonato Paulista, ele engana bastante. Fala ruim. Não, ganhar um clássico te dá uma moral bem legal. Mas isso não significa que o Corinthians hoje... Nossa, a sensação não é. Não é. Ontem. Pelo aproveitamento, Ontem nós vimos. É o Ituano de Itaquera. Ontem teve muita garra, muita vontade, aquela coisa toda. Mas o segundo tempo, quando tinham a menos... Foi bem aquela coisa de defesa contra ataque. Palmeiras e Ituano. Não, eu não tô dizendo, mano, não tô dizendo nada. Eu não tô falando usou que as armas foi... que tinha. Não, então, mas. E usou bem. Tanto que eu parabenizei aqui. Sim. Ele usou bem as armas que tinha. Mas foi defesa contra ataque. Então, assim, abdicou de todo o jogo e falou: vamos jogar por uma bola. O Trump chamou aquela bola, o Balbuena. É uma bola, é uma falta, um escanteio que se der aí. Ou se for uma bola espirrada e a gente conseguir pegar um contra-ataque. Foi o que aconteceu. Era uma bola. E uma bola aconteceu. Entendeu? Agora, alguma coisa tem que ser mudada lá. O Matos tá ouvindo a gente, eu sei que se não ouvir alguém passa pra ele. O Palmeiras tem que fazer alguma coisa urgente. Ou o Eduardo muda a postura dele com o time. Acho que azedou ele. Ontem, ô vovó, eu acho que ele não... Olha, eu vou dizer pra você, ele não substituiu errado. Escalou errado. Ele pode ter escalado errado. Mas quando você vê o teu time tomar dois amarelos logo de cara no primeiro tempo, e aí expulsa um cara que não era pra ser expulso, e aí os caras estão descendo o pau lá no canto. Mas o Melo só saiu porque machucou. Ele pediu pra sair. Isso eu tenho que falar. Os caras estão descendo o pau no canto, falando, porque ele não é ético, não sei o quê. Que ética que vocês estão falando aqui? Desculpa. Que porra de ética vocês querem falar aqui? Quando um Adriano, que jogava no São Paulo, fez um gol de mão contra o Palmeiras e não falou porra nenhuma e ficou aquilo por aquilo mesmo. Mas você questionou o Adriano em São Paulo. É só um minuto. Não, mas ninguém falou nada. Aqui é aí vem querer cobrar. O João uma vez cavou um pênalti e assumiu. O João mesmo que ontem falou não, de ele ética. Ele assumiu. Exatamente, ele cavou um pênalti aí e vem falar de ética. Ah, isso aí é papo furado, vai pro inferno. Quando você tá em campo, meu amigo, você quer ganhar o jogo. Ah, então a ética pra você não, é seletiva. Você é ético quando te convém. Quando convém? Só um minuto. Agora eu imitei bem, hein, velho. Você tá falando de mim, na minha pessoa, Domênico, eu. Ué, você tá usando o termo em campo vale tudo? Não. Você não... Então eu vou explicar de novo. Vocês estão cobrando ética de um jogador de futebol que tá errado. Eu tenho ética, ele falou, eu sou um cara ético. Desculpa, eu sou ético pra cacete mesmo. Não, mas é por isso que nós temos que combater esse tipo de ética. Não, mas não tem... Então combate contra o teu time também. Quando o jogo fez a cagada lá, você não falou aqui. Eu combato, lógico que combato, como não. Aqui assim, cara, pimenta nos olhos dos outros refresco. E no futebol funciona eu assim. Sou ético. Então, pimenta não é no São Paulo? Vocês me desculpem. Não cobrem ética de jogador de futebol, de dirigente de futebol. Eles não têm, não. E quando eles querem ganhar jogo. Eles querem ganhar o que tá lá pra eles. E é assim que funciona. Todo mundo quer ganhar. Ou tô errado aqui? Eu tô errado? Você nunca tá errado. Eu tô errado? Então. Eu não tô errado. Ruim. Então, mas depois os caras não podem teve falar. Teve um monte de cara que fez bobagem. Vamos nos unir. Não, mano. Aí depois teve... ele fica aquele discursinho. Ah, é bom senso. Vamos todo mundo sentar não, aqui. Então, isso de não volta existe, do então. Círculo. Então, mas isso não sabe? Existe. Vamos protestar. Então, então não vê que esse papinho furado. Então, alguém poderia começar. Não essa sei questão, quem. Essa questão agora... que você falou do gol de mão, isso é verdade, né? E o pênalti? O jogador que faz um gol. Não, o jogador que faz um gol. Isso é verdade. Que a gente já viu gols de mão. Teve o Barcos. Que muitas fez, vezes o fala assim, o Barcos. Quem azar que fez o Palmeiras? Marcos. Fez um gol de mão. O único jogador cara, que fez um gol o juiz de mão sombra. Atrás ele demorou, ele não falou nada. Foi o Barcos, não foi? O Palmeiras? Foi. Então, tem o exemplo do Palmeiras. Eu não sou só contra os outros. Ô, Domênio, que é pior e que teve isso? E aquele gol, seguradinho ele não falou nada, ele ficou quietinho, o Barcos. Quieta, véia, e aí o árbitro foi consultar lá o Bandeira, ou televisão, ou sei lá o que vocês queiram, porque quando eles querem, eles consultam. Sim, lógico. E não vem com esse papinho que não consulta, porque quando, consulta. Quando era... convém, é, o Palmeiras convém. Consultaram também lá. Teve um lance lá do Egídio, que foi expulso Chapecó. No jogo. Ele tava indo pro vestiário. O Maninho falou disso. Sabe, que porra é essa? E o pênalti quando do King em 2005, é coisa, quando convém, né, Benjamin? Aí usa quando convém, usa, porra. Me deixa quieto, amigo. Então, assim, tá mais do que na hora de colocar a tecnologia no futebol. Eu já venho falando há muito tempo. Sabe? E esses mesmos caras que ficam aí, meteram a mão no Corinthians. Meu, é você que cobra pra não ter a tecnologia. E meu o pênalti do Ting 2005. Então, aí isso aí ninguém então, fala. Aí ninguém porque fala. Falou. É verdade, cadê a galinha? Exato, cadê a galinha exato. Agora? Ninguém sabe esse cara. Não, é engraçado, fala, cara. Eu não sei se apagaram aí. O que apagaram? O senhor não tinha nascido ainda? O Dodô? Não, o senhor. Ah, eu sou uma senhora. Eu nasci em 2022. Porque tinha aí a gravação, você lembra? Não sei se apagou. Qual momento? No dia que nós estamos fazendo o programa e sai aquele jogo de 2005, o que eu falei aqui? Ah, que você falou do árbitro. Do Marcos Rezende que Freire, tá gravado. Ah, aí. Não, você falou mesmo? Tava gravado, não, se o Bado não apagou, tava aí. Mas agora, aquela frase, aquele dia não, eu consegui. A frase sabe do que eu acho que o Inter tinha que jogar muito. 1 milhão de vezes mais que a gente tá jogando, porque não ganha do Curis do Pacaembu. Mas sabe por que eu acho que falou? Foi pena? Você falou. E você não falou por causa da dificuldade de ganhar na bola. Não. Mas, ó... Sabe por que eu acho você que esse lance não foi bem pênalti? Direto. Domênico Gato, o Fábio Costa, doido daquele jeito que ele era. Se ele tivesse a intenção de ter feito o pênalti no Tinga, possivelmente hoje o Tinga, ele ia falar assim com um piscar e não com dois. É verdade, é precisar de um parente pra ajudar a limpar o bumbum. Belo argumento, é só pra Fábio concluir. Costa é doidaço, velho. Eu acho que o Palmeiras tem que agora ver o que vai fazer, mas tem que prestar atenção muito no que tá acontecendo lá, nos treinamentos, nas coisas que acontecem. Porque, olha, o Palmeiras é uma Libertadores... Ele é um dos favoritos a vencer a Libertadores. Sim. Ele é um dos favoritos. Agora, desse jeito que tá jogando aí... Tem que começar aí, a jogar amigo, bola, né, ou Domingo? Começa a jogar, porque, olha, o Moisés, nós perdemos. Ah, uma coisa. O Tietê até volta. Felipe Melo também operou o supercílio. Tomou, ele falou o cirúrgico. Outra coisa, mano. Vai ficar pontos, longe uma semana. Pontos, eu até esqueci de falar. Os únicos pontos que o Palmeiras levou, né? Ele já pediu desculpas, tudo. E Vitor Hugo não é de fazer aquilo. Mas é claro que é óbvio. Tem que ser expulso. E vou dizer uma coisa: ele vai pegar um gancho aí. Ah, vai. É porque bom, os caras pegam imagem. Usar a televisão. Ó, a imagem que eu vi é forte demais. Vamos ô, Vitor Hugo, pelo amor de Deus, você gostaria que fizesse isso com você? É, ele deu um tilt. Então, assim, mas não pode, RG. Mas não pode dar tilt, pô. Posso falar uma coisa, Domênio? Não tem que dar tilt, não. Os caras são... Olha aqui, ó. Os caras são profissionais. Velha. Sei, eles são profissionais, não tem que ter tilt. Mas isso deu é uma tilt. Prova, isso é uma prova que não é tilt, isso é uma prova que o Palmeiras tá nervoso. Então, verdade. Mas tem alguma coisa acontecendo. É, não é tio. Então, assim, ó. Não, Benjamin, mas na hora lá tava perdendo não, o jogo. Não, né? É porque o time do Palmeiras. Mas você não acha que o nervoso foi porque, assim, eu não acho que os jogadores do Palmeiras. Ninguém manifestou isso. Mas muitos torcedores do Palmeiras e as mídias sociais provocam isso. Lógico. Fala assim, não é de. Se vai ganhar, é de quanto vai ganhar. É. Pô, os caras estão vivendo isso há duas semanas. Essa pilha do torcedor. Mas essa pilha tá há duas semanas. Reverbera demais. É lógico. Essa energia reverbera demais. A rede social, né? Nossa, e aí o jogador, rapidinho. Ele fala assim, gente, nós temos que ganhar essa porra aí. Aí, meu amigo, não consegue fazer gol, Corinthians entrou mordendo. É, do lado, porque, mas um lado e do outro. Entrar, pelo outro lado. Entrou de salto alto. Lógico. Ah, eu acho que sim. Lógico. É, eu não entendo porque não entrou. Eu acho. Mesma, eu não, não, mas peraí. Não dá pra entender porque que não entrou com a mesma vontade. É, claro. Salto alto. Mano, como é que outra coisa. Mano. Salto alto é você fazer brincadeirinha na frente da área, perder o cima, não dá pra perder. Peraí. É, uma coisa é você não entrar ligado no jogo. Outra coisa é entrar de salto alto. Salto alto, eu não vi o Palmeiras passando o pé em cima da bola, penteando a bola. Não, perdendo o golzinho não, que não podia perder. Mas aí tá certo. Salto alto pra mim de vez em quando. Por exemplo, não. Não cabe o termo ainda, mas eu vou usar o Aldax, Sombra, como exemplo. O Aldax contra o Corinthians, eles tiveram 3 chances cara a cara ali, muito próximo da área, na intermediária, na meia-lua, pra poder finalizar no gol. E não finalizava, ficava tocando pro lado. Se fosse um time grande jogando contra o outro e acontecesse esse caso, iam falar, é salto alto, tô metendo a mala. Mas é o Aldax, aí fala, não, porque o Aldax gosta estilo de gastar de a bola. Jogo, estilo de jogo. Mas agora, o Palmeiras ontem, que não entrou ligado, isso é fato, mas eu acho que tá muito longe de ser salto alto. Não, mas salto alto não achei que foi não. Eu acho que ficou nervoso. Pra mim, salto alto é outra coisa. Salto alto não é fazer passar o pé em cima da bola. Pra mim, salto alto é o time entrar em campo achando que ganha a hora que quer. Relaxado, né? Você acha que o Palmeiras agiu assim? Futebol não é assim, não, hein? Mas eu não vi o Palmeiras com essa postura. Foi uma vez no programa nosso, não sei se foi o Chulapa, a gente tava na doutora Arnaldo, ele falou que a seleção brasileira naquele jogo de 82 estava mais preocupado com o outro adversário que com a Itália. Aí eu não lembro. Isso é salto alto, mas eu não achei que o Palmeiras achou que podia ganhar a hora que quisesse. Eu achei que não entrou na mesma pegada do Corinthians. Isso é evidente. Mas isso não quer dizer que seja salto alto. Eu também acho. Eu não acho que entrou de salto alto. Eu acho assim, eu acho que é cedo para analisar o trabalho do Eduardo Batista, mas a gente tem que apontar os erros. Tem muito erro, isso, né? Tem muito erro. É bom você apontar todos, né? O principal para mim é o seguinte, ele tem um esquema tático da sua preferência, que todo mundo já percebeu, menos ele, que não encaixa para os jogadores que ele tem no Palmeiras. Boa, é isso aí. Então assim, eu prefiro jogar no 4-1-4-1. Ok, legal, é o esquema da sua preferência. Pro time é melhor? Não. Então muda, nego. Porque ficar num só. É, porque uma das funções do treinador é você adaptar o esquema para os jogadores que você tem, para eles se sentirem mais confortáveis. É o que eu falei. O Cuca tinha essa facilidade. Sim, ele chegou mudando o Dudu, que era o principal jogador do time, de lado. Aí insistiu no Guedes. Né? Ontem, para mim, ele erra na escalação. A partir do momento que ele bota o Guerra no banco de reservas, o Guerra, que é muito bom jogador. Ora, o Guerra é bem melhor que o Basso de segundo volante. E o Basso jogando por dentro. O Guerra é um jogador que já pode jogar uma partida inteira. Pode. Ele jogou e não teve ritmo. Teve que sair, Lolo. Ele cansou. Quando que ele não jogou? Ele jogou, pra guerra. Ele foi titular. E aí ele perdeu o rítmico. Ah, mas ele tá chegando agora. Mas o Guerra, eu acho que é a primeira vez que Guerra não funciona, tá ok? Ale, é uma exceção, hein? O Ale, você tá falando do Eduardo, é a mesma coisa que eu falei ontem do Dorival. Se você não tem o jogador à altura, você não pode inventar esse esquema. É, exato. Esse esquema não dá certo. Então tem que mudar, porra. Não, não. Como é que você vai botar um... Sabe o que tá me lembrando, Sombra? Esquemas da moda. O Ale tem razão. Legal você ver você dando razão a alguém. Eu acho que isso não, mas produtivo. Como assim? Mas ele tem toda a razão. Obrigado. E eu vou dizer mais. Ele vai falar... Agora ele vai concordar comigo. Quem fazia muito isso e errou muito e se ferrou no Palmeiras por causa desses erros... Foi o Marcelo Oliveira. Eu não concordo. O Marcelo Oliveira não mudava de forma alguma o esquema de jogar. Verdade, tem razão. Via que não tava dando certo e ficava naquilo. Que bobagem. Ué, Ale? Isso, não, e aí pegou o Corinthians... Ele tá entrando no mesmo esquema do Marcelo aí. Pegou o Corinthians muito... Que... Cala essa boca, olheira. Pegou um time muito determinado, correndo demais, marcando muito. E o Palmeiras não teve criatividade para furar esse bloqueio. E teve uns garotos que, além da garra, demonstraram certa técnica. Sim, agora, só um comentário, hein? Puta, uma notícia boa, uma terra arrasada, hein? Porque eu vivo esse clássico desde o primeiro jogo. É isso. Lá atrás. É 100 anos, pô. Exato, eu tenho 110. Já tem algodão até no nariz. Exclamação. Que isso? Que isso? Grande Domênico. Eu. Não. Quase 2 horas de manchete. É engraçado. Não é 2 horas. Hoje foi. Verdade, então eu vou falar uma notícia. Uma notícia boa. Exclamação e daqui a pouco uma enquete. Fala, RG. No comentarinho rápido. Já falou. Comentáriozinho rápido. Pitadinha. Por favor. Isso porque o estadual não vale porra nenhuma. Quinta rodada. Hein? Bom, e ontem, isso perdendo, ele continua em primeiro no grupo. Domênico Gato. Eu falei aqui ontem. Mano, Benjamin. Eu falo o nome de todo mundo pra ir pensando. Sombra, RG, Alê, Vieira e Mota, que graças a Deus não está no estúdio. Que isso? E o Bar? Grande Bar. Miguel Ángel Borja. Está inscrito. Agora precisa ver se ele vai entrar no lugar do Moisés. Foi no Moisés, ah, Moisés, sim. Enfim, ou seja, Domênico, ainda bem, você né? voltar a dormir essa noite. E o Domênico ontem, ele não tomou MD, mas não dormiu. Ainda bem. Acordado. É o MD, é o contrário. É verdade. Tomou uma surra e não dormiu, dormiu triste. Enfim. Ah, mas é verdade. Domênico, é verdade. Primeira coisa, viu, Sombra? Só uma coisinha, um comentário. Pitadinha. Bem calmo. Tô Eduardo Batista, meu amigo. Filho de Nelsinho, ele é filho do Nelsinho, né? É. E era também limitado. A porra do William não é centroavante dessa merda! Põe ele aberto ou põe ele no seu rabo! Mas ele não pode jogar. Aliás, também é outro. Concordo. Bem tranquilo. Pelo lembrado, amor de Deus! Bem lembrado, Robertinho. O Robertinho. O Robertinho se exaltou. Não. É possível. O William não é centroavante, nem aqui, nem na China. E o que dificulta... Se um dia contratarem o William lá pra China, ele não é centroavante. E dificulta ainda mais a execução desse esquema que ele quer. Puta, é difícil, cara. Você sabe que é engraçado? Esse 4-1-4-1, Ale... o 1 lá na frente não tá existindo. Mas, ô Domênico, isso que o Ale falou, cara, do... O esquema dele, ô Vieira, é 4-1-5. É, não, é isso que o Ale falou... 4-1-5. Ele tá vendo um negócio que o estádio inteiro tá vendo diferente, cara. Não é possível, velho. E ele entra no jogo contra o Corinthians dessa forma. Deixa eu falar, mas como é bom ter técnico, cara. É fraco. Ah, eu também acho. Eu também acho. Calma aí. Como eu é posso bom falar calma, isso também. Calma. Eu posso falar isso calma, também. Sabe calma que o seu treinador tá tomando gol pra cacete. O Carilli é o Tite genérico. Ô, mano, sabe o que parece o Eduardo Batista? É o quê, mano? É... Tite genérico. Mano, sabe o que parece, Vieira? Diga, diga. Ah. Parece que você pegou um pobre que nunca teve presente e deu 90 brinquedos. Vai brincar, ele não sabe com quem brinca. Verdade, aí ele põe o carrinho em cima do navio. Ele pega o navio e joga pela janela. Tem toda a razão. Eduardo, pega 5 brinquedos e põe na porra da sala e brinca. Agora, você concorda comigo, Ale? Não, não concordo, lógico que não. É verdade. É isso mesmo, Rodinho. Agora, tem uma coisa Ruto também. Caceta, que é o Roberto provou. Provou, é provou. Tem uma coisa também. Sem Moisés, sem Tietê e sem Borja, também não é uma Ferrari. Ah, peraí. Ah, mas peraí. Ah, é sim. Até semana sem passada, esses três, orra. O Palmeiras aí, porra, não era melhor elenco é, eu acho que é... Aí no primeiro... Não, peraí. É melhor do que o Corinthians. É melhor do que o Corinthians. O ataque era normal. É melhor do que o Corinthians. Qualquer time. O Duque era o cara ali. Espera um pouquinho. Moisés, Tietê e Borja muda qualquer time. Peraí, a gente não falou muda? Aqui, estamos há dois não, meses muda, falando. Mas não é porque não, nós não tem. Estamos há dois meses falando. Olha, o elenco, o time A do Palmeiras, não, se tiver o time B do Palmeiras, é pra brigar pelo título os dois. É o elenco mais forte que tem agora, no Brasil. Agora já, agora... Não, peraí, é o elenco, é o elenco mais forte do Brasil. Mas você tira esses três... O ataque do Palmeiras ontem estava jogando, tinha o William Bigode e Keno. Olha, o ataque do Corinthians ontem era Romero e Cazinho. Cara, o William Bigode e Keno, Benjamin. Não, mas aí tem que dar razão pro Benja. Nós obrigado, estamos defendendo que o Palmeiras tem dois times e mais reserva. Então o melhor jogador da Libertadores 2016 não faz diferença nenhuma. Não faz diferença. Pô, mas jogou Moisés e Tietchan não fazem diferença. O Guerra jogou. Não, Borja. Entrou. O melhor jogador da Libertadores saiu jogando Guerra. Não, ele não saiu jogando. Sim, mas jogou, então, mas é tão bom, ele tava no banco e entrou. Aí é erro do treinador. Pelo Rafael Veiga. Aí não tem o Rafael Veiga não poderia jogar. Agora é uma pergunta. O Veiga tinha que sentar. Uma pergunta que não quer calar pra este calhorda. Quem é o calhorda? Sem vergonha. Tô aqui. Não, só não. Então, sem caráter que eu gosto. Ô, Landucci. Oi. Hã? Agora é Landucci. Tudo bem. Agora eu posso não imitar? Tô liberado. Pode. Não tem paródiazinha? Não tem nada? Eu não faço paródia, seu louco. Ah, hoje não tem quadrozinho? Ah, bunda mole. É isso aí, irmão. Tá vendo que isso é legal? Mas é um jogo que não quem valeu faz nada. Quem faz paródia aqui? Não valeu nada. O Corinthians perdeu o Rodrigo de São Bento. Que o Corinthians perdeu? Quem é o Corinthians perdeu? Não, mas não fez o Santo André. Não fui eu. Quem não fez musiquinha? Tinha quadrozinho. O ouvinte fez. Aí tinha... Isso mostra... Ele não fez musiquinha, nada. Foi o ouvinte que fez. Foi a Amanda do Rude, parece. O cidadão ali, quando o Corinthians perde, todo jogo tem quadro, tem tiração de sal. Isso mostra um mau caráter. Que mentira. O Palmeiras perde o clássico, aí eu não faço humor. Ó, eu vou falar uma coisa. Deixa eu me defender. Deixa eu me defender. Primeira coisa. Márcio, que é um ouvinte, gente boa, que até fez uma música pra mim engraçada. Ele faz todas as paródias hoje em dia, ele manda pro Sombra, o Sombra põe. E o quadro? Segunda coisa. Quadro hoje? Quadro. Não, eu não faço quadro. Ah, não? O quadro que eu faço cara, é do otário. Neto. Agora, eu fiquei feliz pela vitória do Corinthians. Vira, você acabou de colocar nas costas do nosso produtor Bruno Bittencourt. E ele faz... Só que, olha só. Olha, isso daí é não jogar pro time. Ele, corintiano, ele faz pro Corinthians. Assume, cachorro. Que eu tô falando, Benjamin. Eu faria. Eu tô falando, se sábado perder pro Mirassol, o Corinthians... Não. Semana que vem tem quadro, paródia... O Corinthians perdeu. Tem vídeo no Facebook. Tem agora essas merdas que ele manda o dia inteiro no Tinder. Tem o novo menino Bolsonaro. Ele coloca no Tinder agora. Vocês estão pegando no pé do Rudy. Tão injusto. Tá legal. Tão injusto. É injusto, é. Eu tenho aqui um personagem. Não é pra pegar no pé do Rudy, não, hein? Anota aí. Se o Corinthians ganhar... Juiz! Não falei. Deixa eu me defender, viado. Se tiver um quadro, uma paródia dele, eu vou dar na cara dele no ar. Vou dar na cara dele, safado. Ô, Benjamin. Não, peraí, deixa eu me defender, Vieira. Peraí, depois senão eu vou perder o raciocínio. Você é mentiroso. Não me tô ao contrário. Eu faço os quadros aqui, eu não tenho feito zoeira de clube, nada. Hã? Eu tenho um personagem aqui chamado Azedão, que zoou o time, que eu sou apaixonado. E eu já tomei em quadro num jogo pra fazer esse personagem. Você tá sendo moleque, primeira coisa. É, isso mesmo. Primeira isso, coisa. Segunda. Eu para, tô sendo moleque. Eu fiquei feliz pela vitória do Corinthians, que há tempos que eu não vi o Mano no WhatsApp. Eu fiquei feliz. É verdade. Porque eu não sabia nem que ele tava no grupo. Eu não sabia nem que ele tava no grupo. É verdade. Não, é desvia. Ele desvia. É verdade isso, velho. O Zé Graça ali passou a tarde mandando mensagem. Ele não foi um cara de grupo. Porque ele atribuiu a um rapaz que faz um trabalho voluntário, que não tem obrigação nenhuma de mandar música pra gente aqui. Mas ele manda. A responsabilidade de criar quadros e músicas parodiando aí a zoeira contra a Mas quando ele faz o quadro então... que é legal pra caramba, não fui eu. Aí ele posta até no Jornal da Tarde. Ressuscita o Jornal da Tarde. O Ego Man aí. Mas já que vocês estão azedos aqui, eu trombei um ouvinte aqui na Paulista. E aí, ele me descolou umas paçoca aqui da vó. Ô, paçoca legal. Ô, boa da vó aí. É mesmo? Vó Nena aqui, ó. É cocada. Cocada caseira. Obrigado, mano. Obrigado pros caras, ó. Obrigado, vó Nena. Obrigado, muito esqueci bem. O nome do beijo, amigo. Nena. Agora eu quero falar com você que vai fazer ou renovar o seguro do seu automóvel, seu carro é valioso, não é? Mas com certeza seu tempo é mais valioso ainda, até porque foi aproveitando seu tempo que você comprou o automóvel. Então faça o seguro do seu carro com a HDI. Em caso de batida, é só passar no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em poucos minutos o conserto do seu automóvel. Por que perder dias esperando o vistoriador passar na oficina para liberar o conserto? Com a HDI, você tem seu carro de volta em menos tempo. HDI Seguros, é de bate-pronto. Consulte seu corretor. Ó, recado, você quer mandar sua mensagem gravada? Aproveite, o dia é propício. 94-353-0150. 94-353-0150. Mande sua mensagem gravada para nós, tá bom? Aliás, se você quiser cantar musiquinhas pro Dodô, ele tá aqui todo ouvidos. Hoje ele tá parecendo jurado do The Voice. Ele quer ouvir você cantar. 94-353-0150, tá bom? É o famoso Domênico me ouve, é. O Domênico tá aqui pra ouvir você hoje. Domênico é a vó Olímpia, né? É. Calma, Domênico. E ó, quem quiser assistir o Estádio 97, acessa aí, ó, facebook.com/energia97fm. É, você assiste também através do nosso Face, facebook.com/energia97fm, programa todos os dias sendo transmitido na íntegra, em vídeo, áudio e vídeo. Olha só, amigão, não deixe para depois o que você está querendo fazer agora, viu? A BV Financeira tem a solução de crédito que ajuda você a realizar. Você pode ter até duas vezes a sua renda em crédito com até 24 parcelas fixas. Além dessas vantagens, você também pode usar o crédito como bem entender, sem precisar justificar ou comprovar a utilização. Agora, se você possui um veículo quitado no seu nome e precisa de dinheiro na mão, presta atenção, hein? Você pode aproveitar o crédito pessoal com garantia, que oferece crédito de até 70% do valor do seu veículo em até 48 meses para pagar. Então já sabe, né? Use da forma que quiser, seja para reformar a casa, fazer um curso ou até uma viagem. Então grava aí, grava o número da BV no teu celular, 3003-7888, 3003-7888, ou acesse bvfinanceira.com.br. Mas olha só, antes, de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente. É isso aí, é BV! É isso aí, é BV Financeira! Vamos aos ouvintes no 3284-7097. Olha, temos muitos prêmios, viu? Palmeirense que ligar... Nossa, que dia, hein? Atenção, palmeirense que ligar e disser... Eu quero ir na torcida Estádio 97... Vai no Camarote Único, vai lá prestigiar lá o Camarote Único maravilhoso. E o jogo, Eduardo Batista, Michel Bastos, vai curtir demais, tá bom? Então, torcida Estádio 97, diga, eu quero ir na torcida Estádio 97, palmeirenses, tá bom? E o Camarote Único, ô, que bapaca, gostou, mano, ontem do Camarote Único? Top, hein, Sombra? Hã? Top. Não é legal? Pô, eu comendo ali vários salgados aí lá em cima e o Corinthians dando chocolate lá embaixo. ganhar, foi top, velho. O Camarote Único é sensacional. Legal, legal. Show. Olha, também os três primeiros ouvintes, os quatro primeiros ouvintes que entrarem no ar e disserem a frase, no Extra você faz economia de verdade... ganha um par de convites pro camarote da Brahma no Sambódromo. Opa! Pros desfiles deste sábado, dia 25, tá bom? Então, ó, no Extra você faz economia de verdade. Essa é a frase e você ganha um par de convites pro camarote da Brahma. Tem mais, hein? Também dizendo, só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Ganha um kit exclusivo do desodorante Extreme. Taca, Asdrubal! 1h30. Cadê o Francisco? O Francisco Carlos de Almeida. Tô te esperando ligar aí, parceiro. Quem que pegou essa mensagem? Quem que tá, né? Quem que tá latindo? É o Pitbull? É o Pitbull? É o Alô? É o Pitbull? Quem fala? É o Anderson de Guarani. Anderson. Anderson Du. Du? O Du da passagem, mano. O Du da passagem. O Du da passagem. Da Bahia. Ele passou. Sobra. Peraí, Du, calma, Du. Calma. Não, não, eu, só no Extra você faz economia de verdade, cara. Boa! Mano, desde ontem acho que eu liguei 1000 vezes já, cara. Minha esposa quer ir, queria porque queria. Eu falei pra ela ontem, ela falou, pô, por que dessa vez você não consegue, mano? Oba! É isso, cara. Ui! Dá só um minuto, Du. Como que ele pega esse par aí? Amanhã eu tô aí. Eu ouvi ele já falando. Já pode vir retirar aqui na rádio. Amanhã, das 9 da manhã às 5 da tarde, tá bom? Não fico amanhã, hein? Ô, Sombra, é que essa hora eu tô trabalhando. Achei que é igual quando eu vou pegar o prêmio da Bozano, que eu vou aí meio-dia, mano. Então pega o bar, vai pegar teu endereço, o bar vai te levar amanhã. Não, é que eu já pego aí e venho trabalhar correndo. Na que horas você quer vir? Trabalhar? Vem aí, pô. Meio-dia pode. Eu falei, das 9 da manhã às 5 da tarde. Tá, é 9 da manhã, velho. Ô, cara, eu tô nervoso aqui. Calma, velho. É louco. Calma. Gostei do Nossa senhora. Bocada, mano, é boa, viu? Vai, Dudu. É da avó do cara, mano. Boa, meu amor, mano. Ruim. Não é ruim, não. É boa. Muito boa. São Paulino. Então segue tricolor, o jogo. Enquanto o São Paulino segue, eu, Anderson, por aí. Boa, muito boa. Bocada ruim. É ruim, ô, Domênico. Que isso, cara? Ô, Du. Avó Nena. Amiga da avó Olímpia. O Globo Esporte fez uma entrevista com o Yaya Touré. Ele falou que gosta de campanha. Yaya, ô Yaya, minha preta não sabe o que eu sei. Vamos junto, beija. Quando eu cantar, Yaya na voz. Gente, que mundo que vocês vivem, hein? Dá licença. É a história dos exoplanetas. É do Alindo Cruz, da Bete Carvalho. Mas, Odu, tudo bem. Yaya Touré falou assim que ele adora o São Paulo Futebol Clube. Nossa. Dá pra brigar por posição com o Thiago Mendes, né? Pô, cadê o momento fanfarrão desse aí agora, velho? Porra! Aprende, RG! Aonde ele falou isso? Não vi lugar nenhum. Ele falou assim, mano. É que você não acessa o Globoesporte.com, então você não tem como ver. Eu acesso sim. Você só fica no Fox Sports. Mas só dando porrada no Mano. Não, mas eu não vi ele falar nada a respeito disso. É, mas falou, tá no vídeo já. O Mano é programado só pra receber notícia que tá com o nome do Corinthians. Não, Soletre pelo problemático. Contrário. Mas, Odu, é lógico, isso é uma brincadeira, né? Seria muito bom, né, se o Yaya Touré viesse jogar, desde que não seja com 40 anos de idade, né? Mas também. Muito bem. E a Touré não sai no pé do Gabriel Giroud. Fala pra torcida São Paulo arrumar uma encrenca entre ele e o Guardiola, já que os dois não se pica mesmo, ele sai de lá correndo. A dona encrenca é minha mulher. Ah, É. Olá. Olha, o que você faria pra trazer o Yaya Touré pro São Paulo? Uma tática aí pra convencê-lo a ganhar muito menos aqui no Brasil. Sequestra, né? Ah, eu acho que é o carnaval, é o único, né? Ele vem pro Brasil, eu acho que o carnaval, as atrações que tem aqui no Brasil. É. Mas não é fácil, né? Se falar com o Edu Bebê, tem jeito? Ah, e eu acho que fecha uma parceria bonita aí pra ele. Vai fazer uma parceria bonita, né? Ele vai trabalhar bastante a virilha, vai ser bom pra ele. Olá. Você trabalha muito a virilha aí, Edu? Ah, rapaz, o prédio aqui, Ave Maria, o outro motorista encostando aqui. Ah. O prédio aqui tem mulher demais, homem demais, e o negócio é louco aqui, viu, cara? Tá certo. Ô, Du! Diga! E aí, ó, o São Paulo fazendo gol, a gente não fazia gol no ano passado, agora fazendo gol, agora ofensivamente é jogando bonito, mas tá tomando muito gol. Como que vai fazer pra parar de tomar gol, hein? Ah, cara, é assim, ele consegue arrumar, mano, ele consegue arrumar. É belo comentário, né? Argumento forte. Não, olha, eu sei que não é. Ele faz o que ele quer, por enquanto. Eu sei, o Impretzel. Eu sei que às vezes talvez não possa ser o melhor argumento, mas uma base de tudo é que o Rogério é um cara. Eu fico aqui, Ricardo. Ele tá trabalhando, senhor. Continua. Se você puder falar baixo pra não atrapalhar. Ah, velho, você tá falando com nós ou você tá trabalhando, bicho? É, tem um amigo aqui, ó. Salve com o mano. Ah, tá tranquilo. Velho. Aí, mano, um abraço, irmão. Tamo junto, vai, mano. Polícia. É nóis aí, ó. Esse cara tá meio mole, mano. Tamo junto, é povão, mano. Aqui é classe CDE, mano. É invasão aí? O que tá acontecendo? O cara tá invadindo minha guarita aqui. Olha, invasão de guarita. Onde que é pra chamar a polícia? Motorista da Caixa Econômica, o Ricardo. Tá certo. O São Paulo parece futebol americano do college, você já viu? É. Sai uns 25 touchdown pra cada lado, mano. É 5-3. Ah, é. Mas uma coisa que é a seguinte, o Rogério é um cara inteligente, né? Então, assim, é melhor esperar algo, uma solução de uma pessoa inteligente do que de uma pessoa limitada. Por esse motivo, acho que o Rogério vai dar jeito ainda nessa história aí. Ô, Du! Diga! Pô, meu, tem esse mané aí fica atrapalhando, aí você não participa aí, ó, direito. Falou com o mané, parou de mané, me atrapalhar aqui, ó. É louco, velho. O Sombra falou. Manda o bico amarelo pra ficar quieto aí, ó. Ô, mano, fica quietinho, mano, hein. Ô, Sombra. Oi. Avisa aí pro o mano que defende o Vampeta, que a gente gosta de ouvir o estádio, porque no estádio, pra todo mundo que xingar outra torcida, tem um pra reclamar, pra xingar em cima. E quando o Vampeta fala, ninguém tem coragem de falar nada pra ele. Mas nem o Mota tá entendendo o que os caras falam, né? Mas coitado do Vampeta, ele é espirituoso, cara. Legal, né? O Vampeta muito a sério. Mas aí, mano. Mas aí, manda um abraço, né? Quando ele falou que ia receber lá com tapete vermelho e rosa, era pra falar pra tomar cuidado pro Ronaldo Gordo não tomar frente e entrar lá com a Nani Pipo. Meu, mas quando ele falou isso, é que a manchete ela só pensou a frase das rosas. Mas ele o contexto que ele usou, ele falou: vou receber o São Paulo com rosas e tapete vermelho. Isso é uma reverência desde a época medieval, gente. Mano, esse cara é o Mota hétero. É, mas na época coisas... medieval que eu conheço, se corta a cabeça. Ele fala. Ai, nossa! Isso! Olha que gostoso! Gladiadora! Mas quem te falou que ele é hétero? Esse cara... Quem, o Vampeta? Ouvinte, você gosta de homem, você pegaria homem ou mulher? Total flex, álcool e gasolina. Eu vou levar a minha dona encrenca pro camarote encrenca. Da boa! Ô, Du! Ela gosta de madeirada. Você é a favor de trocar o presidente de São Paulo ou pra ficar o Leco mesmo? Ah, vamos deixar o Leco lá, né? Deixa ele lá, vai. Vamos dar esse voto de confiança pra ele mais esse tempo agora aí. É uma bela pergunta de São Paulino de elevadora, né? Encontra o cara no elevador e fala, aí o Leco ou não sei quem, aí ele responde. Né? Eu vi muita ladainha de Leila, de Gagliotti, de Nobre. Não, peraí, eu sou Grêmio, né? Eu sou Grêmio. Ainda bem. Eu não sei a essência. Até a pé nós iremos. Boa, onde boa empresa. Que vieram. O que importa é que nós estaremos com o Grêmio na Frecaneca. Na Frecaneca. Vai te catar, ó. Você é gremista, você não é colorado. Eu liguei umas 100 vezes. Ô, Du. Ô, Sombra. Quem é melhor, Prato ou Cueva? Prato. Prato? Mas Cueva tá jogando muito também. Tá, mas... O que é mais importante hoje, ó? Hoje, pra mim, o Cueva, o Prato vai ser o melhor. Mas hoje é o Cueva. Cueva? E teve o seu contrato estendido também, né? E aumentaram o valor da multa, quer dizer... É uma boa notícia pro torcedor do São Paulo. Já ganhou um aumentinho. Já. Né? Vai poder sair pra jantar todo dia agora. Sim, ele merece, né? Porque merece. Tá jogando muita bola. É verdade. Ô, Du! Diga! Deixa seu palpite aí, São Paulo e Novo Horizontino, jogo de sábado à noite. 4-1, porque um gol tem que tomar. Como assim tem que tomar? Mas se tomar... Não, porque tá tomando muito gol, mas se tomar só um, tá bom. Tá ótimo. Então, é isso aí que eu tô falando. Um tem que tomar que o Rogério vai começar a arrumar agora. Então um pra ver que ainda não tá bom. A gente toma tanto gol que se toma um é uma evolução. Agora, é o Denis no gol, né? Agora sobra, é você não pode... vale bica. Quando é o Denis, não vale bica. Olha, você pode cravar aí. Que não vale bica, que tá com o braço lá. Não, senhor. Esse jogo, que horas é? Esse jogo, né? 7:30 PM. É, então você pode cravar aí, viu? É, porteiro feliz. O porteiro feliz, sombra a todos, crava que o São Paulo goleia, né? Porque o jogador... quer ir pro carnaval depois e ficar de bolo no camarote. Esse é o jogo da goleada, né? Você recomenda jogos esse horário? Com certeza, é o melhor horário que tem. É o gelo vioral. Claro, já faz direto, né, Ale? Pra recuperar. Beleza. Pra dona encrenca, ela vai ficar doida. Mas você tem dona encrenca do Ale. Não, todas são encrenca. Não, mas é que o Ale tá fazendo escola. Só muda o endereço, né? Claro, todas são encrenca. É. Opa. Mas temos que ser meio demônio, né? O Ale tá fazendo escola já. O Ale é do mal. Tamo Ale junto, é do mal. Ale é da maldade? Ale é do mal. Amanhã é dia de maldade. Você acha que o Ale é uma inspiração na sua vida de maldade? Você vai estar lá no camarote lá, mano? Claro, rapaz. Tamo o mundo junto. Ouvinte, deixa ele. Vai preparando aquela resenha ali. De gelo vioral. Isso. O isotônico de cevada. Ó, é o seguinte, o Ale que vai estar lá no... Ô, bebê, todo mundo que quiser um decreto individual... O Ale, ó, imagina com som de bateria. Olá, vou fazer um decreto. Mas pede pra ele fazer completo, porque ele costuma fazer com uma frase só, não. Né? E todo mundo com foto de azaia, né? E só depois da 20ª. E ó, e no, no metrô também, se encontrar ali no metrô, pode pedir que ele adore. Foto de azaia também, na estação. Rudy, estação Vila Madalena. Fala aí, ô, Rudy, você vai estar lá, Rudy? Não, vou estar em outro que eu não posso falar aqui, que é concorrente. Mas não, vai no Galaguei. O Galaguei, é. Olha, esse ouvinte tá mais perdido que padre na Augusta. Galaguei, velho. Um abraço pra você. Ô, mano. Fala aí, fera. Só a Bozano me proporciona um guardiá fenomenal. Não, mas só a Bozano me garante. Três vezes mais proteção e diversão. Mas acertou então, amigão. Levou um kit top do desodorante Extreme, tá bom? Bom, gente, só agradecer mais uma vez e até amanhã. Então tá bom. Até amanhã, mas como assim? Ah, você vem buscar o prêmio, né? Tá sim, meio-dia. E eu tento ligar de novo, falar com você, que é bom demais, cara. Falou! Amigão, fica na linha que o Bal vai falar com você, tá bom? Tá bom, mano. Obrigado mesmo, viu? Tchau, tchau, gente. Valeu, irmão. Tamo junto. Valeu. Tchau, tchau. Já que ele chamou aí o Mano vai falar de um empreendimento muito legal na Zona Oeste de São Paulo. Opa, vamos lá, vamos lá. Quer uma baita dica, rapaziada? Então se liga só, hein, ó. Lançamento residencial ao lado do Parque Jequitibá. E a 10 minutos do Raposo Shopping. Ver a família feliz é bom demais, é ou não é? Então aproveita essa grande oportunidade que a Direcional e a Trisul estão oferecendo para vocês. Já viram as parcelas? Tenho certeza que cabem direitinho no seu bolso, rapaziada. Ó, parcelas a partir de R$ 499. Vou repetir para que você possa acreditar, tá bom? Parcelas a partir de R$ 499. E atenção, hein? O Jardim Amaralina tem as facilidades do programa Minha Casa Minha Vida. É a chance de você sair do aluguel, meu irmão. Não fica moscando não, não vacila não. Ó, quer mais vantagens? Aqui você vai viver cercado de muito verde em um condomínio clube com mais de 20 itens de lazer para deixar a vida da sua família ainda mais feliz. São apartamentos de 2 dormitórios e 1 vaga, tá bom? E olha só que baita dica, é o apartamento com o melhor preço da região. Tenho certeza que você não vai se arrepender, cara. Ó, entrada facilitada, ITBI e registro grátis, além da possibilidade de utilizar o seu FGTS também, tá bom? Tá perdendo tempo em não ir lá, cara, não vacila não. Quer conhecer o decorado? Anota o endereço aí. Vou esperar você pegar um papel, uma caneta para que você possa se programar e anotar aí, ó. Pegou? Tá aí com o papel na mão, a caneta também? Sim. Anota aí, ó. Rua Savério Quadrio, número 620, no quilômetro 19 da Raposo Tavares, tá bom? Aproveite e ligue lá também, cara. Aproveita, ó, anota o telefone. 3781-4133. 3781-4133. Para conhecer esse baita empreendimento, acesse o site conquistamaralina.com.br. Conquistamaralina.com.br. Legal, olha, temos mensagens aqui no nosso WhatsApp. Você quer mandar também? Manda aí, olha, 94-353-0150. E o endereço para você assistir aqui o Estádio 97 no Facebook é facebook.com/energia97fm, tá bom? É isso aí. Assista. Aliás, olha, se você assistir entrar no ar... Boa. Bah. Vamos lá. e você acertar as cores da camisa que o Ale Oliveira tá usando hoje, o cara vai ganhar um par de ingressos pra festa do Energia na Véia. Olha aí, olha aí. Bacana. Vai ter que entrar ao vivo aqui no ar, hein? Tá bom? Festa Véia, dia 25 de março, lá na Audio Club. Vai ser legal demais, hein? Vamos lá, as mensagens, oferecimento de HDI Seguros. É de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Também extra, você merece extra economia. Fala aí, galera. Que é o Careca do Campo Belo. Dá uma sugestão aí pro Palmeiras aí. Umas ações de autoafirmação do título. Por que, que não pega, tira uma cópia gigantesca do fax e faz um mosaico no próximo jogo, hein? O que, que vocês acham? Também acho legal também pegar o vídeo do William Bonner e deixar tocando, passando em loop antes do jogo. 388 mil vezes antes de começar. O que, que vocês acham, hein? Chupa, Domênico. Ninguém nem riu disso aí, riu forçado, viu? Ah, ele não era piada. Sim, a plateia riu. Ah, riu nada, foi a cara do Zé Fonte. E a faixa que tinha ontem lá, 51 é pinga. A verdade é que existem pessoas. Pra corintiano que, é mesmo. Existem pessoas que sabem ler, sabem se informar, e existem outras que não sabem. Então avisa a FIFA aí. Bom, vamos lá, mais mensagens. FIFA, mano. Avisa a FIFA aí, ó. Papinho. Toda avisa a FIFA, avisa a FIFA. Aí, Infantino. Mano, se informa história. Aí, os porcos acham que são. História, história é história, mano. Não se apaga história, mano. Desculpa. Mas eu tô apagando história. Não, pra quem não estuda nem história. A FIFA é de 1900 bolinha, velho. Já existia a FIFA, quando vocês alegam ter sido campeões. Aliás, como é que você quer cobrar a história de Corinthians que nunca foi pra escola? Né? Pega aí, ó. A maior história do futebol brasileiro, a mais bonita do Corinthians, o seu recalcador. Segue o jogo, sem falatório. Olá, eu sou o Ale. Ontem foi o dia em que o Pitbull virou Lessie. Porque hoje eu tô mais nojento que ramela no olho das Peppas. Vem no bonde do bando de louco com Casim, Romero, Guerra e ele, o Super Jô. Uhul! Chupa, Domênico! Olá! Sensacional, velho! Fraca, fraca! Abriu um bifão também na. Fraca, na testa, meu Deus! Do nossa, mãe! Caraca, o rádio mano. Brasileiro perdeu aí, sei lá, 30 segundos. Tá de brincadeira! Ô, Mari, ó, o bagulho. Nossa, você desprestigiando dá o Alê. Dá pra tirar os dois bifões. Olá! Muito pelo contrário, o Alê sabe fazer, agora o outro quer imitar, você tá de brincadeira. O Alê é o único. Ó, vamos lá, mais um aqui. Que é isso? Olha só os sucessos do rádio. Os grandes sucessos do rádio. Peraí, fica cobrando. O Rudy é o Rudy fazendo lá. Olha aí, ó. Olha aí. Sim, senhor. Ele cantou a voz dele aí, pô. Peraí. Eu sou o quarto do coral ali. Peraí. Eu não sei se tem a voz dele aqui, não. Peraí, vocês estão loucos. O Rudy ajudou a construir. Aí não tem, né? Isso é brincadeira. Não tem musiquinha. Isso é brincadeira de WhatsApp que tá rolando desde ontem à noite. WhatsApp. Peraí. O cidadão aqui não fez nada. Peraí. Ele vai esperar a próxima derrota do tem a voz do Rudy. Eu acho que a gente precisa ouvir de novo pra ver. Vamos ouvir. Seja honesto. Vamos ouvir. Olha, eu não sei. Fabiano, parece... eu conheço. Não, é a voz do Rudy. A terceira voz é a do Rudy. Eu tô em lá menor. Você tá de brincadeira, porra. Ô, sobra, eu fiquei na dúvida. Põe de novo aí. Daqui a pouco. Daqui a pouco. Só pra gente ouvir o Chupa Palmeira. Ah, te catar você, eu trouxe. É, dá uma seguradinha aí. É, vocês não estão com essa bola toda, não. Mais uma mensagem de oferecimento de McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8. Fala, rapaziada, boa noite. Meu nome é Renan, Zona Sul de São Paulo. Saúde. Torcedor do Tricolor Paulista. O Domênico não tá aceitando perder, rapaz. Corinthians deu um baile no Palmeiras ontem. Corinthians jogou muito mais. Mostrou muito mais serenidade no jogo. Mostrou muito mais objetividade no jogo. Foi 1-0. Acabou o jogo. Aí ele tá menosprezando o Corinthians. Quem tá menosprezando? Que tá falando aí. Nossa. Aí, Corinthians nada. Fica de olho aí, ó. Abraço. Primeiro. Um abraço, galera. Primeiro abraço. Que eu, primeiro um abraço, que eu vejo aqui um São Paulino paga pau de corintiano. Primeira coisa. É, a primeira coisa. Quer segundo, ser nós, quer ser nós. Pega tipo o programa. Tipo pega Benjamin. O programa. É, exato. Pega o programa e ouve de novo. Que menosprezar. Presta atenção no que eu falo, ô seu trouxa. Trouxa. Domênico Katsu. Ah, mas presta deu atenção no que eu falei. Eu falei o quê, mano? Parabéns pro Corinthians, que o técnico do Corinthians soube. É, se defender muito bem. Presta atenção no que eu falo. Demais, ontem, quando o Ale deu essa informação... São Paulino queria te assar. Olha pro inferno, rapaz. O Domênico tá perturbado. Mas nós temos mais pontos que o Palmeiras. Nossa, vai ganhar o campeonato por causa de um ponto. Somos líder do campeonato. Não tem líder no campeonato. O Ale ontem, quando falou assim... Nós somos líder na chave. O Marlone não joga, logo joga o Léo Jabá. O Domênico fez assim, ó. Tapou o rosto, a boca, porque ele queria rir. É verdade. É a risada do Mutley. É, mas espera só um minuto. Uma risada coisa, do Mutley, mas uma coisa, é uma coisa, outra coisa, outra coisa. Uma coisa, então tá bom. Então vamos lá, você queria o Léo Jabá no teu time? Eu não conheço nem o futebol dele. É, então, porque é fraco. Não sei. Ué, eu acho que é fraco. Eu acho que... Você nunca viu no Palmeiras jogar. Desculpa, no Palmeiras não jogaria. Eu tenho que pensar no meu time. O único jogador do Corinthians que jogaria era o Fagner, só. Você pode falar? Só. Você pode falar o seguinte, olha, no meu Palmeiras... Aonde o Cássio é muito mais goleiro que o Fernando. Não, você fala que o Léo Jabá é ruim, você nem sabe quem é o Léo Jabá. O Jabá... Léo Jabá é bom jogador, gente. O Jabá funciona bem em várias rádios, aqui não. Muito bem, Ale! Boa! Mais uma mensagem... Agora aí, falar que o Romero não jogava no Palmeiras, velho? Nossa, velho, é um mano, velho. O Romero hoje joga qualquer time. Cadê o momento fanfarrão? Do Brasil e do mundo, velho. É o quê, mano? Do Brasil e do mundo. Cadê o momento fanfarrão? Você tá louco? Pelo amor de Deus. Quem? O quê? Pior que rola. Ah, por exemplo. Tem que fazer DNA no cérebro dele. O atacante que marca melhor que a capa. Peraí. Ontem, quem jogou no Palmeiras ali, naquela função que o Romero atua, foi o Keno. Você vai falar que o Romero é pior que o Keno? Você tá de brincadeira? Eu não acho. Quem é Keno? Jogou aonde? Nunca vi na fila do pão, velho. Eu preciso ver mais ele jogar no Palmeiras e ver o Romero Keno, é um atacante que marca melhor que ataca. Alguém tem alguma dúvida disso? É atacante de seleção paraguaia, velho. Ninguém. Ontem ele marcou mais que atacou. A mídia tem má vontade com o Romero. Essa é a verdade. E ele tem má vontade com a bola. Iam falar, ó, tá vendo? O trio ofensivo ali, Neymar, Romero e Gabriel Jesus. Iam pagar essa madeira se o cara fosse brasileiro. Pelo amor de Deus. Mano, você tá louco. O cara botou Neymar e Gabriel Jesus. Se o Romero fosse brasileiro, iam pagar essa madeira pro cara, lógico que iam. Mais mensagens aqui pro Jeová, que adora as mensagens aqui do nosso WhatsApp. Oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Dodô, sabe o que é complicado? O Palmeiras era um time que tinha jogadas rápidas, o Palmeiras tocava a bola rápido. E hoje não tem mais isso, as linhas do Palmeiras estão todas espaçadas. Ontem o Palmeiras estava aparecendo o Palmeiras do Marcelo Oliveira. Ele pegava a bola, era chutão. Não teve um lance de ultrapassagem de lateral. Não teve um. Parece que ele falou para os caras assim, ó, não passa do meio de campo. E ficou nisso, aí ficou fácil. Foi o que eu falei aqui no começo. Esse time do Palmeiras me lembra o Marcelo Oliveira. Eu acho que tem um pouco aí, falta um pouco de boa vontade do palmeirense, porque, olha, o Eduardo Batista é um cara que ele aprendeu tudo com o Nelsinho Batista. Nossa, é um pai dele, fraco. É vitorioso. Olha, vitorioso. E eu acho que a longo prazo é capaz de trazer bons resultados para a sociedade esportiva palmeirense. Quando o adversário fala isso, é porque o treinador é uma porcaria. Eu prego o tempo pro trabalho. Deixa o homem trabalhar, né? Mas falso que nota de três, trabalhar. Olha, vocês acham, honestamente... Vocês acham? Me respondo honestamente, hein? Acabado o clássico, Ale Oliveira. Sim. O Eduardo Batista foi até o Guerra, que foi ele que errou lá. É. E virou pro Guerra e falou assim: você tá louco. Quem falou isso? Não, deveria fazer isso. Ah. Sim. Você tá louco. Faz o simples. Você veio da Colômbia, você não sabe o que é Palmeiras e Corinthians. 100 anos de clássico, xará. É. Você perdeu uma bola dessa, chuta pra qualquer canto. Você tá louco? E dá uma comida de rabo. Fez isso? Não, não fez. Então não dá. Você veio lá da Colômbia pra fazer essa merda. É. É, veja aí. Se é o... Até o Luxemburgo. Mas imagina ele... O Luxemburgo come o cara vivo lá dentro. Domênico... Ô, Benjamin, tô errado? Viu? Vem, Benjamin. Fala sério. Deixa quieto, amigo. Fala sério. Não vem defender treinador aqui. Duvido. Aquela carinha dele de assustado, sobra assim, ó. Mas, ó, assustar. Ele! Acho que tá mais assustado que os caras. É a feição dele. Uma prova. Duvido. Uma prova da implicância dos caras. O Cuca, velho. Quem errou o lance grotesco não foi o Eduardo Batista, foi o Guerra. Não, então. O Guerra tudo bem errou. O Eduardo Batista não, mas o time não, o time não tava jogando bem. Não é isso, mas não é isso. Tava jogando bem. Mas não é isso. E ele escalou mal. E o desenho tático não tem funcionado. Mas não é isso, Benjamin. Então são assim, coisas que vão treinador, se acumulando. Quando o treinador ele trocou isso, o Dudu de lado no começo, você, insistiu com o Guedes. Põe o William Bigode titular lá de centroavante. Você há de convir que, dois pontos, quando contratou, o torcedor do Palmeiras não gostou. Foi igualzinho o Corinthians, quando a diretoria do Corinthians contratou o Cristóvão. Então, uma derrota tem peso 10. Claro, concordo. Mas é que um time desse, com esse elenco aí que vocês falaram que é uma Ferrari, eu já tenho algumas restrições com relação ao time titular sem três peças. Mas com esse elenco, nesse estágio do trabalho, o Palmeiras deveria, obrigatoriamente, estar jogando mais, estar mais acertado. Faltam dois jogos antes do time estrear na Libertadores. Já começa ali que ele desmontou um sistema que ganhou ano passado. Exato. Isso aí é ridículo. Trocou o Dodô de lado. Não perdeu e ele chegou fazendo então um discurso. Fazendo o discurso do seguinte: olha, o que deu certo, eu não sou louco de mudar. Mudou. Então não pode mudar. Ele tem que ser cobrado por isso. E digo mais, hein? Eu vi muito jogador do Corinthians, claro que não foi só isso, foi muito mais. Correndo também pelo Carille, porque eles sabiam que era importante pro treinador. Pelo Carille e pelo negócio do Camacho lá não, também. Isso. Aquilo mexeu com os caras lá não dentro. Não foi só pelo treinador. E a presença da torcida no dia anterior também. Lógico que deu uma aguçada nos caras. Como não? Você ajuda, falou, né? Você falou, ajuda, ninguém ajuda. Questionou você e você mas não ajuda. Se questionou. Não, mas aí os caras falam que não. Ele falou, olha lá. Porque os caras falam que quando a torcida vai no como treino... Como não? Ele mesmo falou. Ele falou, ninguém ajuda, questionou mano. E ele falou, como não? Mas o silêncio de vocês ele falou, foi louco, velho. Ele falou assim, ó. Ele fala que eu vou falar uma coisa que nem eu concordo. Ele falou isso aí. Não, mas não é. E a torcida também deu uma aguçada nos caras. Como não? Como não? É que os caras ficaram tá quietos louco, de maneira irônica, louco, hein, mano. Boa, tô ligado boa, vocês, mano. Tô ligado lá. Ah, o Ale foi bem agora. Não, mas é isso aí. Não, mano, as pessoas têm que ter tempo pra trabalhar. Então, prova que o torcedor tem que ir lá no CT antes do clássico. Ô, né? Ô menino Rocco, só falar uma coisa, Domênico, que decepção. Nunca se questiona a guerra, tá ok? Você tá falando mal de guerra aqui. Não, carnaval. Muito pelo contrário. Ô, carnaval, vamos lá, marchinha de carnaval do Benço. Como é que é? E aí, tá ok? Marchinhas de carnaval do Bensonaro, exatamente. É pra você pacificamente executar o mau humor, tá ok? Quer andar com mais liberdade nos bloquinhos? Marchinhas do deputado. Eu meto bala se não deixar passar, tá ok? Eu meto bala se não deixar passar. Eu sou pacífico, é só não me irritar, valeu rapaziada. Pra aquele seu amigo que usa mais glitter do que a Lady Gaga. Essa voz aí do locutor é meio bicho, hein, tá ok? Olha, cabeleira... Eu comecei antes aqui, tá ok? Vamos lá. Olha, cabeleira deputada, será que ela é? Será que ela é fascista? Olha, cabeleira deputada, será que ela vai? Será que ela vai cuspir? Marchinhas do deputado, para qualquer hora e qualquer lugar. Mamãe, eu quero, aí mamãe! Mamãe, eu quero, isso aí! Mamãe, eu quero executar. Executar quem? Os comunistas, né? Todo mundo? Comunistas. Os comunistas pro Brasil melhorar e com certeza melhor, hein? Marchinhas do deputado. Pra você cantar se estiver sendo empurrado no meio do camarote. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Eu vou atirar, hein? Tem pra criancinha, pra titia e pro vovô. A 38 do vovô não atira mais. A 38 do vovô não atira mais. Apesar de executar vagabundo, aí é bom. A pistola não funciona mais. Marchinhas do deputado, pra pacificamente agitar o seu carnaval. Ô pichador, por que está tão triste? Por quê? O que que foi que te aconteceu? Eu sei, foi o João Dória que pegou um balde, apagou o muro e você se... Aê, tomou no rabo, aê! marchinhas do deputado. Pelo amor de Deus, na próxima só não põe essa bicha aí pra fazer a locução, tá ok? O Mota vai comprar o CD com todas as marchinhas. Boa, Sombra, muito pelo bom. Amor de Deus. Põe o Domênico com essa voz de homem pra fazer a locução. Essa bichona aí que fez, é um absurdo, hein? Tem voz de homem? É, faz aí. Ó, pô, obrigado. Tá comendo paçoca aí? Tô comendo, pô. Enfim, é muito mais homem do que esse locutor aí, tá ok? Obrigado. É. Ô, mano. Sim. Vamos falar de Bozano? Opa, vamos lá, vamos lá. Sabe aquele momento em que você se prepara pra cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com os amigos? Claro. Ou aquele último quilômetro que falta pra completar uma corrida de 10 quilômetros? Sim. Ou até mesmo, amigão, quando você sai direto do trabalho pra curtir a noite inteira na balada? Pois é, todos nós temos aqueles dias que valem por 3, é ou não é? Então é justamente nessa hora que nada pode falhar, meu irmão. Por isso mesmo, a Bozano, além de salvar sua vida, ela inova e traz o desodorante Bozano Extreme. Ele oferece 72 horas de proteção. É uma proteção extrema para você viver o seu máximo, parceiro. Agora a linha de desodorantes Bozano ficou mais completa, oferecendo ainda mais performance para o seu dia a dia. Você vai levantar o braço agora, cara, você não vai matar quem está embaixo. Não vai ficar com aquele cheiro de urubu morto. Não vai ficar com aquele cheiro de corpo exumado. Você vai estar sequinho, sequinho, sequinho. E cheiroso, cheiroso, cheiroso. E ó, seja qual for o seu momento extremo, Bozano Extreme 72 horas te dá muito mais proteção. Eu tenho certeza disso. Vai na minha que você passa de ano, tá bom? E ó, nesse mês, quem ligar aqui dizendo o seguinte: só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão, leva pra casa um kit top exclusivo do desodorante Extreme. Mas tem que falar a frase, não vacila não, tá bom? Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Eu não sei se tem a ver com os fatos de ontem, mas talvez, acho que coincidentemente, a CBF diz que agora, a partir do... Ah, meu Deus do céu, a partir dessa edição da Copa 2017, da tal Copa Verde. Essa Copa Verde, acho que é no Norte, eu não sei onde que é essa Copa Verde. Copa Verde. Vai ter ideia dessa Copa, hein, meu? Uma Copa que disputa o Palmeiras, o Guarani, o Goiás, a Chapecoense. Olha, eu sei que disputa Curitiba. Uma Copa Verde aí. E outras que não tem Mundial. É, olha, você qual é, que tal essa Copa Verde? É um de onde é essa Copa Verde? É, nos moldes ali da Copa do Nordeste, né? Ah, é? É, e aí você consegue vaga na Sul-Americana, vaga na Copa do Brasil. Entendi. É, e aí, com você fazendo o torneio regional, né? A ideia é que ganhe mais força o futebol daquela região, né? Então, é pra tentar fortalecer mesmo. Mas a CBF diz que vai adotar agora o cartão verde. É da cultura. Vladimir Lemos, Vitor Birner, Celso Zelt, Roberto Rivelino. Isso. Vitor Birner tá sumido, né? Hã? Ah, também? Como sumido? Você não soube? Não. Vitor Birner casou, velho. Casou? Contra quem? Leque, né? Contra quem? Quem, mano? Vocês estão zoando, né? É? Não, não sabia. Tá louco, o Vitor Birner casou em novembro. Não fui convidado. Também não. Mas você se casou e eu não fui convidado. Vamos lá. Não sabia, não. Ó, o Serginho com o Rude. Vitor Birner conheceu uma menina em janeiro ou fevereiro de 2016. Que maldade. A menina engravidou. Menina, uma mulher. Caralho. Engravidou. Fez gol no treino. É, e o Vitor Birner tá casado desde novembro. Que legal, olha aí. Parabéns. Aí ele deu uma sumida. Nasceu já o Vitinho? Não, vai nascer. Nem é uma menina. E nem. É bebida ou bebida? É menina. É uma menina que vai. Agora, acho que é março, abril. E ele tá tão recluso, ele mudou tanto, que nem na vai-vai, que ele sempre vai há 30 anos lá no carnaval. É verdade. Não vai. Ele ia dar vai-vai. Virou caseiro, é verdade. Que coisa, hein? Ah? Parabéns ao Vitor Birner. Parabéns ao Vitor Birner. Bom, mas a CBF mas ele embuchou a mina, foi isso? Embuchou. Não, juiz. Ô, juiz. É isso, juiz. Você é esposa, isso, a sementinha do amor. Esposa, seu animal chucro. Achei que ele tava zoando aqui, eu tava conversando com o Rudy. Mas essa Copa Verde... Mas ele engravidou a mulher e casou. Ela vai ter uma novidade agora, que são os cartões verdes dados aos jogadores que praticam fair play durante a partida. Boa. O estímulo... Ridículo. Que viadagem isso aí, tá ok? Eu Ok, mas... E vou te falar que o Fair Play deixa esporte chato, cara. Mas aí, nossa, somando chato, cinco véio. Cartões verdes, ganha o quê? Você imagina a corrida maluca? Um vazio de bonsai. Você imagina a corrida maluca? Carregando que vigariza fazendo Fair Play. Ô, veja, você acumular cinco cartões verdes, deveria dar direito a você dar uma voadora nas costas de alguém no jogo. Não é? Você tem crédito aí de ser Fair Play e você pode dar uma porrada. Você pudesse escolher, deputado, alguém pra dar uma voadora. Bota, com certeza, mas eu daria um murro na cara pacificamente. Que é isso? Pacificamente. Não, mas assim pelas costas, pra ver se desmaia, tá ok? Muito bem, vamos aos ouvintes. 3284-7097. Oferecimento de HDI Seguros, é de bate-pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Caramba. É, mas ontem acho que... O que é isso aí, mano? Abriu o cílio, meteu touca, viu? Que é isso? É um pitbull. Pitbull, mano? É o pitbull que tomou a touca do casinha lá. Mas jogou bem ele. Não, ele jogou bem. Alô? Ele tá bem. Alô? Até. Sim. Fala! Foi bem. É o Daniel. Ô, Daniel, tudo bom? Ufa, meu Deus. Michel. Daniel Barros. Do quê? É José Daniel do Nascimento. Três vezes sem juros. Três vezes sem juros. Quantos anos, hein? 33. Ah, não vou falar que ele tá de Cristo, né? 32, desculpa, errei minha idade. Errou, 32. Pô, errou. Sacanagem. É sacanagem, errou. Não tá certo. É. Oh, e qual que é o bairro? Eu vou ver. É, Vila Nova Silvia. Ô, Silvia! Viado! Mas essa Silvia já é velha, não é mais nova a Silvia. Essa já é uma velha Silvia. Essa música é antiga. Mas olha, ô, amigo, Vila Nova Silvia, se não me falha a memória... É o que eu não conheço. É ali perto da Penha, ali no Cangaíba, ali. É, isso aí, Benja. É, porque eu morei no Ticoatira, mas eu trampava ali na Vila Nova Silvia. O mano tá offline, velho. Eu tô rouco, velho. Você gritou muito, mano? Ah, mano, jogo Corinthians Palmeiras não tem jeito. Sincero, né? Quantas vezes você falou chupa Domênico, pega aqui? Que isso? Pega aqui? Ah, mano, eu vou te falar que eu tô até com o testículo meio dolorido. Ô, porque... velho! Na hora que o Corinthians ganhou, velho, você dá aquela saculejada, tá ligado? Aí de tanto você saculejar, velho. Você tá testículo. Você falou pega aqui, o Benjamin, pegou. O Benjamin mandou no grupo um vídeo de um senhor. Eu? Eu não, é o Arizão. Muito bom, velho. É o Arizão. É o Arizão. O vídeo é muito bom, velho. É o Arizão. Arizão que gravou. Putz, grila, cara. Demais, velho. É nóis, olha no vídeo ali. Olha lá, olá, mano, olá. No vídeo lá, olha. A gente transmitindo aí no facebook.com. É o Bruno. Barra Energia 97FM. Não, mas o mano tá do lado ali, ó. Qual lado? Olha lá. Há 2 anos que o Bruno também não falava de futebol, hein? Também. E esse é um pé gelado, velho. Bruno? Esse é pé frio, velho. Esse é um pé gelado, velho. Por falar em pé gelado, cadê o Francisco Carlos de Almeida? Ah, esse não mandou mensagem. Esse sim é arregão, Benjamin. Esse sim é arregão. Eu tô aqui, papai. Mandou e-mail, Bá? A gente vai tentar achar no Facebook aí pra mandar uma mensagem. Ele mandou e-mail, Bá? Sumiu. Não, né? Tá certo. E qual que é o time? Avante Palestra, Dudu. Opa, é nóis! Aê, se ferrou, hein, otário! Dá a boca aí, trouxa! Dá a boca, seu trouxa! Ó, que isso? Agora o Benjamin vai começar a dançar. Ó! Ó, velhinho! Tá perdido, né, Domingo? Não sabe nem o que falar, né? Eu tava vendo lá a torcida que é bonita pra cacete, olha lá. Peraí, Dudu, Dudu, só me tirou. Peraí, peraí. Oi? Não quero ver a letra. Ô, velhinho, o que foi, Dodô? Porra, cacete. O que foi, Dodô? Fecha o rolão. Fala aí, Dodô. Que Dodô? Fala aí, Dodô. Não, Dodô, isso não. Isso, que foi, Dodô? Pera aí, Dodô, fala. Calma, Dodô. É isso. É esperar, né? Ô, velhinho. Fala aí, Dodô. É, deixa comemorar, porque a única coisa que eles vão comemorar esse ano é isso aí mesmo. Vai ganhar porra nenhuma pra outro brasileiro. É, então, vai ter mais, no mínimo, 2 jogos, nós, quando valer mesmo, nós dá um pau nesses negros aí. Vai por falar em números, Domênico. Tá empatado agora na Arena Corinthians e no campo do Parmeira tudo também. Tudo empatado, né? Tá tudo empatado. Só na que Arena jogou Corinthians, mais na Arena Corinthians, porque já tinha, né? Foram 5 jogos, 2 vitórias do Corinthians, 2 do Palmeiras 6. E 1 empate. Domênico, Arena Corinthians não. É 2 empates? Não, acho que é 1 empate só. Aquele dos pênaltis, né? Foi aquele empate, 2 vitórias pra cada lado e no Palmeiras tá 1-1. É a Arena Quinoro, conhecido Quinorzão. Mas é o único, viu, mano? O São Paulo nunca ganhou na nossa arena. Já ganhou na sua arena? Não, lá também não. O Santos já ganhou na arena, tomaram 6 lá na... E o Santos já ganhou lá? Não, também não. Olha, esse ano tem mais de debutante, hein? 15 anos que não ganha no Morumbi. Quem que não ganha no Morumbi? Há 15 anos. Quem não ganha? Palmeiras. Mas, porra. Tamo falando de arena. Ah, tamo falando de arena, não tô falando de... Ô, meu velho, de arena moderna, porra. É. É, não é esse estádio que pega fogo, né? Mas não ganha também na nossa arena, não ganha. Ô, velhinho. E tem até cobertura na nossa, dos dois jeitos. Mas se a gente agora ganhar de vocês... É uma das mais modernas do mundo, do mundo. Se ganhar de vocês, aí abala a estrutura. Ah, mas não vai ganhar, né? Aí abala. Lá não ganha. Pô, vocês não ganharam dos coitados que a gente meteu 4. Não, vocês ganharam dos coitados, nós damos 4 na cara deles. 4, 4 aonde vocês ganharam 4? Opa, você esqueceu 4-0 no último ano. Pera aí, porquinho, fica quietinho no telefone aí, rapaz. Filho, você não quer falar disso? Mas o ano passado eu também ganhei. Não, você coitado, você não quer confronto. Esse ano é outra coisa. Esse ano é outra coisa. Nós melhor meia do Brasil. Esse ano é outra coisa. Melhor centroavante do Brasil. Ô, Domênica, olha essa camisinha feminina aqui pra gente usar. Isso, tá louco? Olha, menina. Que isso? Olha. Ah, não. Aí não, Juiz. Foi aí, gostosa. Foi na boca. Abriu. Oi? Por que se abriu? Eu abri pra gente usar. Por que se abriu? Pra gente usar. Por que se abriu isso? Pra gente usar. Você sabe que isso aqui custa caro pra boné? Vamos usar então. A tua mulher já usou esta porra? Eu não. Você sabe quanto custa isso? Vamos usar pra... Só um minuto. Você sabe quanto... Vamos usar na tua mãe. Velha pelo não, aí não. Aí, Domênico, marmita do Aguinaldinho. Toma um cartão amarelo aí pra você. Amarelo, é o Libertadores. Ô, meu velho. E aí, o que você achou aí, cara, do Eduardo, de tudo que aconteceu no jogo? Conta aí, porque eu falei um pouco aqui no comecinho do programa, quero ouvir a opinião dos torcedores, vamos lá. Domênico, é o seguinte, eu fui no jogo Palmeiras em Ituano, né? Aquele que perdeu de 1-0. Seguinte, no jogo, cara, quando ele que machucou lá o Fabiano, que ele tirou o Jean pra lateral e colocou mais o Thiago Santos, eu falei, puta, mano, caramba, o cara vai pôr outro volante pra jogar contra o Ituano. Ficou meio estranho o jogo, mas eu falei, ah, o cara tá chegando agora, né? Vamos criticar não, vamos deixar o cara fazer o trabalho dele, né? E ontem foi a mesma coisa, cara, o time não, parece que não entrou pilhado e depois que o Felipe Melo tomou amarelo, o Rafael Veiga também, que ele já saiu, eu falei, agora vai tirar o Felipe Melo, já tá com o amarelo, vai colocar outro meia, vai pra cima e vamos arrebentar esse zambá, né, meu? Chupa, porco. Aí, então, ele tirou o dá a chupada aqui, ó. Diego Santos, os caras não atacavam, Solete, Diego não Santos no meio de campo. E, mano, e colocou o Diego... pra quê? Então, eu tô achando que não vai segurar muito o barco, não, hein? Acho que é igual você fala, é uma ferrada. O barco já foi embora. Pra pouco piloto, velho. É, eu não sei, mas agora, vamos supor que saísse o Eduardo Batista, quem que você gostaria? É, então, aí que tá, né? Mas senão ele vai pôr quem também agora? O único que dá pra, você, pra vir seria difícil, ou o Abelão, que tá lá no... Abelão não sai. Você acha que não? Sai, quando chega lá. É amigo do Benjão, já falou. Ele acabou de chegar. Não sei, pagar multa. Não, ele não. O Abelão não é disso. Não sai, pode esquecer. Ó. Eu pergunto pra Cuca se ele já te cansou, né, meu? Ô, Norberto. É, não é disso, até a página 2, viu? O cara, às vezes pega um trabalho, Benja, que ele fala, porra, eu com esse time na mão. Mas ele tá bem lá, maninho. Verdade, né, mano? Abelão. Não sei não, eu não cravo nada. Abelão não vem. Eu não cravo nada, não. Eu cravo, o Abelão não sai do Fluminense. Murici, pra mim, era o único cara que tinha esse tipo de coisa. Gente, o Abelão tava na ponte, ele recusou o Fluminense. Mas, peraí, uma coisa tá na ponte recusar o Fluminense, outra coisa o cara tá no Fluminense e recusar o Palmeiras. Ele recusa. Gente, o Abelão não precisa de dinheiro, o Abelão tá bem. O Abelão comprou. Mas é o status profissional. O Fluminense não vai pra Libertadores, o Palmeiras vai. Não interessa, o cara tá super bem, ele acabou de chegar, ele não sai. Mas, Benja, claro, você... Não, você tem ele conversa com o cara e o cara pode ter dito isso pra ele. Mas eu vejo algumas situações que não dá pra gente bancar, por mais que ele seja amigo do cara... Quer apostar 100 contra 1? Não, não precisa apostar, eu não preciso apostar. Não, você tá falando. Mas eu não vou falar aqui que eu vou colocar a mão na... Você só briga, hein? Ninguém. Porque, ó, o Guerreiro, uma época ele falou, não, no Corinthians, só visto a camisa do... Não, mas isso é outra coisa. No Brasil, só visto a camisa do Corinthians. São coisas diferentes. Não, mas tudo bem. Como é que ele falou, isso, mano? O Abelão tem um histórico, gente, o Abelão não larga. Quase. A não ser que o Fluminense mande embora ele, que não vai mandar. Não, não vai porque ele tá bem. É uma diretoria nova, ele tá bem, ele acabou de chegar lá. É, gente, não tem. Só informamento. Também não, né? Beijão, o Palmeiras tá no grupo da Libertadores com um monte de time que eu não lembro. A quarta vaga é o Atlético Tucumano e o Júnior do Barranquinho. Mas eles já jogaram? Barranquilha. É, o Tucumano fez o Tucumã fez 1-0 agora no Barranquinho. Agora? É, e no primeiro jogo foi 1-0 pro Barranquinho. Ah. Ou seja, Barranquilha, vai pros pênaltis. Tá? E? Vai pros pênaltis? Ah, é, o grupo do Parmeiro, o Vitor Parmeirense. Tem um amigo meu que falou aqui de Jorginho ou Zinho, o que você acha? O Jorginho do Vasco lá, o que tava no Vasco, ele e o Zinho? É. E o Zinho? Ouzinho, né? Não, os dois juntos. É apostar no novo, né, de novo. Tipo, apostar num cara novo de novo. De novo, né? Ô, Domênica, você acha que Cozinho fica mais forte? Você acha que Cozinho... Vai a brincadeirinha. Vai ser mais gostoso? Vai a brincadeirinha. Você acha que Cozinho funciona? Pergunta pra tua mãe. Ô, juiz! Para com isso, juiz! Continua. Segue o jogo, sem falatório. Dane-se. Ele faz uma piadinha carinhosa pra você. Então, é carinhoso também. Eu adoro a mãe dele. Mas eu gosto, ué. Tadinha da dona Sandra. Eu gosto dela, é gente boa. Eu também com a mão toda melada de camisinha, ó. É, me melou tudo essa porra. Ah, é sempre assim. Ah, te melou aí, Domênico. Camisinha melou. Ah, porra. Domênico, viado. Domênico, viado. Porra do fone. Nossa, homem. Ô, velhinho. Oi. Bom, agora, né, eu acho que os caras não vão mandar embora o Eduardo Batista, não, viu? O Eduardo Batista vai ficar no Palmeiras. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. O Eduardo Batista deve ficar até, deve começar até a Libertadores. Eu duvido que a diretoria do Palmeiras mande embora o Eduardo Batista agora. Eu duvido. Não, mandar embora agora. Ah, eu acho que não. Mas com, acho que pode falar uns dois jogos desse jeito, dois, três jogos, cara. Para de mexer nessa porra! Que isso? Ô, Katsu! Porra, que chato, não fala assim, velho. Com 20, cara. Não dá pro juiz expulsar o Rudy? Velho. Esse Aguinaldo, velho. Eu tô cacete, rindo, velho. Essa porra tá chata, meu. Eu tô rindo do Benjamin, ah, velho. A brincadeira tem limite, porra. Benjamin, tá. Pô, vocês têm que entender que o rádio tem um time, cara. Porra. Ô, Dudu. Cacete, velho. O Rudy tá começando agora. O rádio tem um time. Faz a brincadeira, continua, pô. Não, eu tava rindo fora do ar, Dudu. Cacete, velho. Tô rindo do Benjamin, beleza. Eu acho que o Rudy... Ele extrapolou. O Rudy não tem limite. Porra, velho. Acho que ele passou um pouco... Desculpa, Dudu. Desculpa. Perdão, Dudu. Continua aí. Você não tem continua. Limite, Rudy. Eu acho que... Chato. Eu tô rindo do Benjamin fora do ar. Você tá legal hoje, então vai devagar, hein, cara. Vocês já sabem que o Domênico hoje não tá legal. É, então. Então vai devagar. Eu tô rindo do Benja. Brinca, pode brincar, mas porra, calma. Exagerou, pra mim exagerou. Pô, você tá rindo fora do ar. Quem acha que o Rudy exagerou? Eu achei. Passam 18 anos, vocês têm que aprender que o Domênico... Eu já pedi desculpa já, pô. É um barril de pólvora. Lógico. Não, Domênico, você tem um coração lindo. Ah, eu sou ali. Mas tem limite, pô. Mas o Benjamin tá fazendo graça comigo. Para com 20, cacete. É lógico. O cara tá aqui pra participar. Pô, falou duas horas de manchete. O cara quer falar. Não, mas claro, tá certo. Sabe o que o Rudy falou? Sabe o que ele acabou de falar agora aqui no meu ouvido? Quem tem limite é município. Quer dizer, eu acho A única coisa que eu acho que o Rudy tem que entender é que você tem que ter o time. Isso é verdade. Você tá começando em rádio agora e respeita o Dudu. Você é moleque. Você é moleque. Vai lá, Dudu. Fala com o Vim. Ô, velho, e aí, hein, cara? Agora tem ferroviária pela frente. Você acha que... Como é que fica a coisa aí? Acho que com a ferroviária a gente vai jogar em casa, ganha fácil, mas... tem que 15 mil, né, vendidos, não é isso? É, o estádio sempre mata, né, Domênico? Ao contrário de outro estádio aí que é modinho, o nosso sempre tá cheio, né, cara? Tá cheio com o time bom também, né, Paquito? Time bom não, bacana. A gente tá sempre não. No estádio. É, aquele ano que tava pra cair lá, eu vi como é que tava cheio. Tava lotando. Tava nada. Os dois últimos jogos lotou, mano. Sport e Atlético Paranaense. Os dois últimos jogos. O campeonato então resume-se em dois jogos. Não, é que ficou pronto só pros dois últimos. Mas quando o 20 falou de modinha, que solado nos lá... Por que você se sentiu atingido, mano? Eu não me senti ofendido. É. Opa! Você falou, mano. Ganhou, não, mas o programa Brasil é feito de diálogos. Porque se a gente deixar uma pessoa falar e ninguém repercutir a informação ou a opinião da pessoa, e o time vai cair no vazio. Vai, vamos lá, mano, Sormani. Aí o rádio, Domênico Gato, dá aquele buraco que não pode dar. Vazio, aquele vazio. Aí a gente cai naquilo que o Domênico falou. É o famoso questão do time. Não tem o time. Ó, vou dar um abraço aqui que o Domênico é meu irmão, você não vai vir me jogar aqui. Dá um abraço aqui, Domênico. Dá um abraço aqui, cara. Você quase acertou com o Rui. Para, nós. Não é possível. Não adianta ser irmão. Se o Palmeiras perde, ele xinga até a irmã dele com essa jogada. Não, não. E Caim, ele é irmão do Abel. Não, porque ontem tava eu e o Domênico no WhatsApp, eu acalmando ele, eu falei, não entra no grupo do estádio que você vai ficar nervoso. Não, no WhatsApp. O Vilela também tava a galera toda, entendeu? Nós temos um grupo de palmeirenses, tá? E ele tava escrevendo assim, ruim. Não escrevi. Mentira sua. Não mente. Ô, Daniel, sinceramente, você acha que tem futuro o Eduardo Batista no comando? Cara, mais dois, três jogos igual tá tendo, vai dar certo não. Agora, se mudar do time, aí sim, aí ele se acertar o time certinho, ele vai pra frente. Mas se continuar essa mesma postura que tá hoje, infelizmente, é um bom técnico, aí mostrou ser bom na Ponte Preta, no Sport, fez bons trabalhos, mas, cara, eu acho que não dá, não. O problema vai ser esses próximos jogos antes da Libertadores. Domênico, eu te falei fora do ar. Mesmo sendo um time pequeno. Ele já caiu. Acho que não, ainda ele caiu. Ele caiu ontem. Eu acho também. Domênico, também ele acho. Caiu ontem. E eu falei aqui. Se o Palmeiras não ganhar o Campeonato Paulista, ele não começa o brasileiro. Mas depende muito de como tiver Libertadores e como não ganhar o Paulista. Exatamente. Ah. Agora é Ferroviária, depois Red Bull, depois já é Libertadores. Não, o cara tá com. Eu acho que ele não caiu. Ele está Boeing com a corda na mão, só que ele não sabe pilotar. Não, corda Domênico. No pescoço. Corda no pescoço, uma coisa, mas caiu não. Caiu, já é. Ó, eu acho difícil, caiu, Dudu. Só não vão dar o gostinho de falar que foi contra o Corinthians, Domingos. Mas a prova dele já tá feita. Ó, mas também se, acho. Se ele vai mal com a Ferroviária, depois eu não lembro qual é o próximo. Red Bull. É. Não, se ele tem dois tropeços aí. E depois pega aqui, ó, o ganhador desse jogo do Turcomano com o Barranquinho. Ah, já é Libertadores? É, já quem é ganhar desses aí pega. Já 8 de março. Dudu. Dudu. Peraí, a gente tá falando demais hoje, hein? Ô, Robertinho. E Lucas Barrios no Grêmio, isso demais. Você... Demais, a gente ia falar... Isso você não fala. Posso isso é falar? Crise, isso merece pra cara, hein? Ó, obrigado, vocês falar, levaram. É uma grana, né? Mas eu vou falar um negócio pra você, Domênico. Vai pagar o salário que ele quer? Não, ele como vai não? Ganhar menos de 400 pau. Ei! Sim, senhor. Ele abriu um monte de salário. Ó, quem? Ele abriu uma de ganhar 1 milhão? Não. O Barrios. Lucas Barrios. A patrocinadora vai pagar o referente à comissão... Luvas. Sim, mas o Palmeiras não, o Palmeiras já não pagava o salário. O Palmeiras livrou, o Palmeiras deixou de gastar 11 milhões. O Beijão. É. Beijão. Reais. O Beijão, tá 3-0 já pro Turcomano, viu? Nossa, que legal. Não, é do grupo do Palmeiras, vocês não estão na Libertadores, fica quietinho. Então, por isso que eu falei que legal. Avó, enquadrou. Ah, não. É a avó, enquadrou você avó. Agora. Vamos mas falar quem só quem tá na Libertadores. É o Turcomano? Quem é? Não, é o Jorge Wilstermann. É o Penharol. Penharol e esse aqui. Palmeiras e um desses dois aí. Mas ele corre o Wilstermann. Junior Barranquilla. Quem foi Jorge Wilstermann? Jorge Wilstermann. Um aviador boliviano, cara. Olha, mano, é cultura. Parabéns, mano. Bela, mano. É sério? Agora, grande ouvinte, Benjamin a todos. Dica boa, mano. Caso caia, Eduardo Batista. Tira a máscara, você não consegue. A máscara do Alê. Não visualize você, ó. Eu falei, se eu tomar um tapa na cara, pelo menos amortece. Não, e quer apanhar o Alê. Eu achei que você ia levar hoje. Ai, merecia. Grande Benjamin. Merecia. Caso Eduardo. Não, Eduardo, merecia. Vírgula, não, Batista. Deixa eu ver o lixo. Que é filho do Nelsinho. Sim. Caia. Quem que vocês acham que deveria entrar? Letra A. Vanderlei Luxemburgo. De novo você com isso aí. Letra B, Lucha. Ou letra C, de novo. O campeão brasileiro de 93 e 94. Domênico. Nem eu não quero isso aí. Mas deixa eu fazer uma pergunta agora. Se tivesse que roubar deixa eu fazer uma pergunta agora pra vovó. Oi, amor. Vó, vem cá, com esse time na mão, o Vanderlei Luxemburgo faria voar ou não? Olha, eu acho que pelo menos ia entrar com vontade e outro ele ia falar, ó. Ó, tá entendendo? É isso aí, tá acontecendo aqui. Por que o time que ele treinou os últimos não entrou assim? Não pegou nenhuma máquina, Domingo. Deixa eu te falar. Como não pegou? Você sabe quem levou? Vocês estão loucos, pô. Você sabe? Pegou o Atlético, né? Mas fazer o time vibrar não significa ser bom de bola. É, ele pegou o Atlético, bem lembrado. Até porque fazer o time vibrar vai no sex shop. Não, o Cruzeiro também, ele foi mal. Na China foi mal. Cruzeiro, ó. Você sabe. Mas você não gostaria dele no Palmeiras? Não, esquece que você é corintiano. Você sabe. Lógico que ele queria. Se ele quer, porque. Não, como comentarista. Só fazer. Eu sou absolutamente imparcial nesse quesito. É a cara dele. Eu também. Você sabe quem levou o Felipe Melo pro Cruzeiro? As pessoas não lembram. Lembra muito do Felipe Melo fora do Flamengo. Mas o Felipe Melo tava naquele timaço do Cruzeiro de 2003, sim, campeão. Sim. Sabe quem levou o Felipe Melo para aquele time? Vanderlei Luxemburgo. Soletri, 2003, né, Benjamin? Mas o Vanderlei foi o principal treinador da época dele. O Felipe Melo em 2004 caiu pro Grêmio. Sim, na época dele ele foi o melhor treinador. Não jogou nada e caiu. Foi pra ser agora. Agora ele não é mais treinador. Então, aí é que tá. Hoje, nós estamos falando, não estamos levando o Luxemburgo de 93. De 2003. Estamos levando o Luxemburgo de 2017. Ele foi um monstro. Ele foi um monstro. E aí, eu posso estar errado. Esse opa! Time, 14 aninhos, Domênico. Esse time do Palmeiras na mão do Luxemburgo, eu não tenho a menor dúvida que seria o Luxemburgo seria a volta então, pro eu acho. E o Palmeiras ia voar na mão do Vanderlei. Ele já foi a volta pro topo no Fluminense, no Cruzeiro. Ele não tem mais a pegada, bicho. Mas não é um time tão bom igual era esse do Palmeiras. Não, sem dúvida. Ô Prego, só pra finalizar. Vanderlei precisa ter elenco bom, mano. Tem o replay do estádio aí, daqui a pouco você vai ter que ouvir, hein? Tá aí, tá, Sombra, tem gatilhado, põe pra esse prego ouvir. Replay do estádio? É, tem o replay do estádio aí, não tem não? Replay do estádio. Replay. Replay do estádio. É isso aí, mano, replay do estádio, certo? Esse ano vamos espancar a porcada do Campeonato Paulista na cara, lógico que vamos. Ah, mano, para. Lógico que vamos. Aguarde que o teu tá guardado. Eu não lembro que eu perdi pra vocês, filho. Aguarde que o teu tá guardado. Não lembro que eu perdi pra vocês, cara. Inclusive, vamos pegar essa porcada, vamos pegar essa porcada nojenta aqui, ó, na quinta rodada do Campeonato Paulista na Arena. E aí eu quero ver. Vai ter Corinthians e porco. Vamos ganhar, mano. Vamos ganhar. Mas vocês estão se borrando todo, não estão? E amanhã? Mas quando você tá borrado aqui, é o seu traseiro. Olha que é só o Campeonato Paulista. Ô, Domênico Garbo, eu até entendo eles querem o empate porque a gente joga em casa, né? Na casa da tua mãe. Calção. Fala aí, Sobra. Um abraço. Disse que o Corinthians corre o risco de ser rebaixado no brasileiro. E eu não tô louco, hein, meu? Tava sóbrio. Esse cara só fala bobagem. O Corinthians vai bater na cara da porcada quarta-feira que vem. Vamos derrubar o Eduardo Batista, mano. É isso mesmo. Aí quer derrubar? Vamos derrubar o Eduardo Batista, velho. Esse jogo é perigoso, pode cair qualquer um dos dois lados, hein, mano. Não, menino, não é só você. Mas não é você que conta piada aqui? Mudou? Vamos derrubar o técnico do porco, velho. Você não acredita em você mesmo, pode cair qualquer um dos dois, hein, velho. E o jogo vai pedir música no Fantástico. Ué! Alô! Agora o jogo vai pedir. Eu tava metendo pau no jogo. É o jogo da redenção. Ô, Domênico, imagina na hora que perfila pra entrar no gramado. Nossa, vai se borrar todo esse jogador aí, do Corinthians pedindo, vamos empatar, vai, por favor. Juro, eu não lembro quando eu perdi pra esses trouxas. Tira o Corinthians daí. Agora o João é o cara, mano. Não lembro quando a gente perdeu pra eles. O João é o cara, mas vai fazer bilu-bilu nessa porcada. Eu não tô lembrando. Eu juro que eu não lembro. Vai fazer bilu-bilu nessa porcada. Me lembrem quando que nós perdemos pra eles. Olha. E eu quero ver se o Felipe Melo é tudo isso mesmo. Quero ver clássico esse maluco, esse pitbull todo que fala que é. Quero ver contra o Corinthians, rapaz. Vai virar Leto, vai ver. Quero ver qual é que é, mano. O Michael vai deitar e rolar nesse. Vai, eu se espero, mano. Cuidado, se espero. Que Deus quiser, mano. É mais chocolate. Você vai ver lá o Verdão fazendo um chocolate em vocês. Vocês são freguês, velho. Freguês véio. São furico. Quero o menino pra assistir o jogo. Tá nisso, né? Olha o que aconteceu. O Mano Gourmet. O cara não vai. O cara não vai no estádio. Olha, o cara faz. É verdade. A última vez que ele foi no estádio foi no show da Madonna. Você é louco. Aí, ontem. Não, porque. É o seguinte. É nóis. É nóis, eu vou pro estádio, tá bom? Quero dizer aos senhores que. Olha o que aconteceu. Ele vai ver o show do Verdão. E o Palmeiras tem um time forte mesmo. Claro. Agora, amigo, aquelas coisas, a gente não sabe o que acontece. Um minuto o jogador é expulso, um se machuca. Sem contar com a arbitragem. É porque o juiz é dele. Tá falando da arbitragem? O juiz sempre é dele. Um minuto o jogador é expulso. Porque ele saiu, o juiz sempre é deles, mano. E não vê Olha, os caras falaram do juiz, hein? Falar em juiz, ó, saiu uma notícia agora, eu tô lendo. E eu falei antes que o Jô ia jorrar no porco. Olha aqui, ó, o Sindicato dos Árbitros de Futebol do Estado de São Paulo saiu em defesa do árbitro Thiago Duarte Peixoto. Que defesa? Segundo o presidente da entidade. Que defesa que tem? Ouçam. Essa parte. Ah, não pode ser, velho. Calma. Segundo o presidente da entidade, o juiz foi a Itaquera de metrô. A Federação Paulista de Futebol, por sua vez, se defendeu e disse que disponibilizou um carro para o quartel da arbitragem. Aí abre aspas. Não vou aceitar essa enxurrada de críticas a um associado quando ele comete um equívoco sem se divulgar todos os fatos envolvidos no episódio. O equívoco aconteceu e o Thiago explicou o acontecido, mas ninguém do Departamento de Arbitragem da Federação veio a público explicar por que os homens escalados para apitar a partida tiveram que pegar o metrô na Barra Funda às 18h30 rumo à Arena Corinthians, no meio da torcida corintiana, para apitar esta partida. Estou cansado destas historinhas e prometo falar tudo sobre o que está acontecendo no departamento de arbitragem, onde somente nós, associados, estão se prejudicando, explicou Arthur Alves Júnior em declaração ao site da entidade. Ameaças. Eu vou falar uma coisa. Você em todos os jogos, a federação oferece transporte aos árbitros e assistência, que deixa seus carros na sede da federação e seguem para o estádio com motorista. Ontem, em meio à tempestade que atingiu São Paulo no final da tarde, a federação antecipou o horário do carro que levaria o quarteto da arbitragem até a Arena Corinthians. Ocorre que, ainda nas proximidades da federação, em meio ao trânsito caótico provocado pela chuva e o risco de atrasos, o próprio quarteto solicitou que o motorista que deslocasse até a estação. Que nota curta, né? Metrô Barra Funda. O quarteto. Não sei, anota, isso é uma matéria idiota. O quarteto seguiu de metrô até a estação Moca e de lá seguiu com outro carro até a Arena Corinthians. Uma pergunta: E daí? E que eles foram de metrô? O que muda? Ah, o que que muda na competência do entender. Cara dentro do gramado? Ah, você tá louco. Eu fiz um trabalho mais ou menos hoje. Fiz mais ou menos? Mais ou menos. Mais ou menos. Nota 4,5. Tá bom. 5. Eu vim de metrô. Então eu tenho que fazer um trabalho melhor ou pior? Eu não entendi. Não, mas peraí. Talvez o que a federação, aí o sindicato dos árbitros esteja citando... É que o árbitro ele não conseguiu descansar e se concentrar para a partida. Ah, porque ele tava passando. Não, peraí, eu não tô falando que tá certo, gente. Eu tô tentando entender o porquê que eles expuseram isso. Talvez o árbitro, na visão deles, sofreu. Tanto o árbitro principal quanto os bandeiras sofreram um desgaste emocional por estar com aquele estresse todo no meio do trânsito, no meio dos torcedores. Os caras. Aí eu concordo também que eles não deviam estar no meio dos torcedores, porque vai que. Fosse um árbitro mais conhecido, imagina lá, um Weber Roberto Lopes no metrô. Nossa. O cara sabendo que é ele que vai apitar o jogo, velho. Mas o desculpa, cara não sai do metrô, velho. Desculpa, tá louco? Eu acho que o cara assim, joga ele no trilho. Não existe a hipótese porque do cara Opa. Ir de metrô. Não tem. Ô, Daniel, fala, cara. Eu quero ir na torcida do estádio. Torcida estádio 97. Então, olha, nesse sábado, você tem que estar a partir das 2:30 no portão C1. Portão C1 fica na rua Padre Antônio Tomás, 72, tá? E o Gabozano também. Quero falar pro Palmeiras. Como é que é o da Bozano? Calma, peraí, você já vai falar da Bozano. Só explicar. Você vai entrar no portão C1, pega o elevador, sobe até o quarto andar, lá vai ter o camarote único, tá bom? Ok. Ó, você vai só seguir as fotos do rosto do Eduardo Batista com alvo, assim. Aí você vai achar o pessoal. Tá bom? Vai ter, não. Ó, vai pela comida e bebida, viu? Não, pelo futebolzinho. Porque a torcida tá jogando. A torcida tá falando que vai pressionar novamente aí o Eduardo Batista nesse jogo do sábado aí. É importante isso. Já vão começar a vaiar o cara antes mesmo do Palmeiras entrar em campo. Eu acho que tá errado. Eu acho que tá errado. Mas vamos fazer o quê? Mas fala da Bozana que você queria falar. Só a Bozana me garante um barbeaco, uma diversão e proteção? Não, só o Bozano, vamos lá. Me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Você errou a frase. Me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Falou? Ganhou. É isso aí, ganhou um kit top do desodorante Extreme. Só porque eu tô de bom humor, porque o Corinthians ganhou. Senão você também não ia ganhar nada. E o Domênico é um barril de pólvora. É. Descobrimos hoje, quase 18 anos de estado, 18 anos de idade. Se o Domênico não fala que ele é um barril de pólvora, ninguém saberia, né? Mas o Rudy também saiu um pouco. Perdeu o time. Não, eu não falei nada aqui, eu tô quietinho hoje. É um barril de pólvora. Mesmo, trouxa. É bom você ficar na miúda aí. O isqueiro e o Rudy é o pavio, Eu, amigo! Valeu, Daniel! Um abraço pra você, cara! Bom jogo, torcida Estádio 97, tá bom? Queria mandar um abraço, pode ser? Manda! Queria mandar um abraço pros meus amigos aqui, o Carlão, o Rafael Gambá, o Marcão. Chupa porco! Ele tá feliz! Chupa porco! Tá bom, valeu! Futebol bate fácil aí! Valeu, um abraço, vocês são impagáveis! O Netinho joga nesse time aí! Valeu, cara! Abraço! Abraço, abraço! Estádio 97, oferecimento de McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8. BV Financeira, crédito rápido para usar como quiser. Ligue 3003-7888, acesse bvfinanceira.com.br e Nissan. Olha aí, amigão, se você está pensando em ter um SUV, essa é a sua chance de levar para casa o vencedor de 10 comparativos automotivos. Comparou? Comprou Nissan Kicks. O melhor da tecnologia japonesa com o menor consumo de combustível da categoria. Painel multifuncional de 7 polegadas e um design inovador surpreendente. E agora a partir de 84.900 com taxa zero. E mais, ele é o SUV com o menor valor de seguro alto do mercado. Você pensou que era só isso, amigão? Calma, ainda tem o Nissan March. Por R$37.990 com taxa zero ou planos em até 72 meses. Legal, né? Então acesse nissan.com.br, passe numa concessionária e faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. É isso aí, amigão. Todos juntos fazem um trânsito melhor. É Nissan! Esse é o Estádio 97, também no oferecimento do Extra Narigudo. É isso aí, rapaz. Olha, mas só tem sangue ruim. Peraí, coral de ruins do Domênico. 1, 2 e já. Rui. Rui. Faz aí, Dudu. Rui. Olha só, amigão, o carnaval chegou. Carnaval. O que é, Ale? Mas chegou o carnaval. E ela não desfilou. Eu chorei na avenida, eu chorei. Não pensei que mentia a cabrocha que eu tanto amei. Olha só, animado, olha só. Palmas pro Ale. É, Ale da batera, o carnaval chegou no Oeste e as ofertas não param de desfilar por aqui. Tudo pra sua festa ficar ainda mais completa. Olha só, salsicha, hot dog, Sadia, 500 gramas. Leve 3 por apenas R$ 5,78 cada. Bisteca suína Deli congelada Zip, leve 3 por apenas R$ 9,30 cada. Cerveja Brahma Chopp Lata 269 ml com 15 unidades na compra de duas caixas, ganhe 50% de desconto. Ganhe 50% de desconto na segunda caixa. Nesta promoção, a lata sai por R$ 1,79. Pneu Pirelli Aro 13 apenas R$ 179,90. Não vai viajar nesse carnaval com pneu careca. Passa lá no Extra. Você pode parcelar em até 10 vezes sem juros nos cartões Extra. Piscina inflável Best Way, 2.300 litros por apenas R$ 149,90. Ou em até 8 vezes sem juros de R$ 18,74 nos cartões Extra. É isso aí, amigão. Você merece esta economia. Não esqueça, Ale! Opa! Beba com moderação. E mandar um abraço especial quem está nos ouvindo no carro aí. O Bolívia dos Desimpedidos. Ah, que legal. Ah, boa, Bolívia. Pô, eu ia falar agora isso aí. Eu ia falar agora. Vou trazer o Bolívia aqui um dia. Ele tá aqui, ó. Tá nos ouvindo o carro. O Bolívia é bom pra caralho. Gente, boa. Pode tirar a máscara. Um abraço, mano. Fred. Chikungunya. Fred também. São muito bons. Abraço pros Desimpedidos. Mas não pode tirar a máscara, que aí complica. Viu? O Bolívia. Foi com eles, né? Foi com o Fred que você fez aquela montagem de acertar. Não, montagem aí você me derruba, né? Aí você me derruba. Não, dei tapa com nojo na cara da macaca. Você acabou com ele. Ele não perde ninguém naquele quadro, hein, mano? Você é louco. Aqui é habilidade. Você viu no jogo lá terça-feira? Ele fugiu das baladas. Final de semana, aliás, fiquei sabendo disso, que vocês tiveram um lateral direito de futebol medíocre. Meu Deus. Ah, é? É, então, beleza. É, Eduardo de Menezes. Horrível. O Paulinho, narrador da ESPN. Bom. E o Bertozzi, os me elogiaram. Esse cara aqui me elogiou, agora no ar ele me elogia. Claro que não. Olha, e se você... E o problema é o seguinte... Joguei muito, joguei o jogo inteiro. E olha, as pessoas que não elogiam o Rudy... Não, nada a ver. Isso não é isso, não. Entram numa lista... A vaidade... Tem que se dizer a verdade. Nem mesmo a força do tempo irá destruir... Tem que se dizer a verdade. Joguei bem ou não joguei ali? Fala a verdade, não seja moleque. Você é moleque. É, ele não você fala. Você não tem o timer. Olha, só rapidinho, tem algumas mensagens que o pessoal mandou aqui. Fala aí, rapaziada, no Estádio 97. Aqui quem fala é Rivaldo de Barueri. Só queria dizer pra vocês aí que o Dodô é muito chorão. Eu sou São Paulino. É, Dodô tá muito chorão aí. Falou que o Jean tava nervoso. Mas quem tá nervoso aí é ele. Muito choro do Dodô. Falando que o árbitro prejudicou o clássico. Tá, prejudicou o Corinthians, não o Palmeiras. O Palmeiras tava com a mais todo o jogo. Ele falou então, que você é chorão mim, e nervoso. Jogou bem mais que o Palmeiras. Soube atacar no momento certo. Então, chupa, Dodô, seu velho gagá. Ô, velho gagá. Aí não. Velho gagá. Aí eu não. Olha, se fosse. É pro RG. Uma enquete rápida. Você acha que o Dodô é mais chorão ou mais nervoso? Mais nervoso. E você, Alê? Nervoso um pouco. Nervoso. Vieira? Nervoso. Landucci? Não tem time. Não, o Dodô não é nenhum dos dois. Ele é muito bacana comigo. Pipocou. Eu gosto muito dele. Vamos matar uma pipoca, hein, velho? O Domênico é muito nervoso. A gente precisa castrar ele. Vamos levar ele na zoonose. Que isso? Tá vendo, Dodô? Quem te defendeu aqui? Falar o que vai castrar. Já. Boa, Dodô. Mais uma mensagem aqui. Fala, rapaziada. Boa noite a todos aí. Marcos, Dona Norte, Vila Ed. Nós. Só digo uma coisa. Depois do clássico, com quem o Wesley fere... Com Michel Bastos será ferido. Upa, da velho. É, velho. Essa foi boa. Veio. O Michel Bastos jogou bem, cara. Não, mas o Michel Bastos, eu... Não, eu achei que ele não eu foi Eu achei bem. Também. Ele jogou melhor. Foi, ontem não foi aquela partida sensacional. Mas espera lá, coisa, hein? Né? Comparar o Wesley não. Com o Michel Bastos pro Wesley, a diferença... Quem é melhor, Azedão? Wesley ou o Michel Bastos? Ah, com certeza o Wesley. Ele teve uma bela fase no Santos... No Paraná. Eu fui perguntado. O Michel Bastos tá vivo, né? Pelo menos, né? Ah, tem esse detalhe também, né? Agora, o Michel Bastos, ele entre as pessoas que já morreram, é assim. Vivo que só respira. Tem só outros que não sabem que morreram, né, Ale? Olá. Se o cara acha isso, o cara tá bem de ver futebol. Viu? Me chama de IML que hoje eu vou derrubar uns corpinhos. Você tá boa se imitando, né? Boa noite aí, pessoal do Estádio 97. Quem fala Letra Estádio. Caio, da Vila Monumento, corintiano. Gente, é o seguinte, vocês estão discutindo aí, mas o Keno, na hora que aconteceu o lance, ele olhou pro juiz e falou, foi o Gabriel. E quando ele tirou o cartão amarelo e expulsou, ele saiu vibrando. Então o mais filho da M aí é o Keno. Filho da M? Filho da M? Filho da mãe? Filho da mãe. Não, filho da mãe não precisa abreviar, né? Filho da Emily? Da Emily? Emily. Emily. Ah, vai mais um querendo cobrar ética no futebol. Vai te catar, você, ó. Boa. Trouxa. E corintiano, do meu. Ah, puta, ainda mais você que é corintiano, seu trouxa. Isso sim, porque o corintiano tem o dever de fazer isso, porque não tem mais ético no futebol brasileiro. É, eu acabei de vir aqui o Jô. Não tem time mais ético que o Corinthians. É, eu cavei o pênalti mesmo, mas só um pouquinho. Aí vem cobrar a ética do outro. Vai pro inferno. Boa, Lolo. Ele sofreu a falta e se jogou. Ah, de catar. Ele não é obrigado a permanecer de pé como isso. Domênico Garbo é muito ético. O Jô é ético. Ele chegou e falou, é falta ética. Quem é você pra falar de ética, Jô? Você falou que você fez o pênalti. É, cavei. Cavei só um pouquinho. Mas Deus viu o que vocês fizeram. Vai pro inferno. Fala, vai punir vocês na Libertadores. O Rodinho entra na discussão que você não tem o timer. Dá um tempinho, vai. Soletrando o timer. Domênico, quem ganhou? Não, pera aí, antes do Domênico falar, um, dois, já coral de Domênico. São três vezes, tá? Um, dois, e já. Vai, mano. Rui. Achou também, hein? Rui. Palmeiras. Eu não faço. Rui. Ai, que feio. Eduardo Batista. Rui. Rui. Michel fora, Bastos. Eu tô fora desse bonde. Rui. Eu sou Dodô. Eu sou do bonde. É, quem ganhou a camiseta foi José. Tá rindo do Ale, calma, Domingo. O Domingo é bem louco, velho. Quem ganhou, Dodô? O Domingo é um fenômeno do rádio. Amanhã o programa não termina, né, Dodô? José Daniel do Nascimento. Ah, mas é legal ver vocês felizes, porque a única coisa que vocês vão ganhar hoje é o jogo. Dá uma chupada aí, seus trouxas. Vai, comemora mesmo com esse time de trouxa. Comemora mesmo com essa porra da minha. Eu só falo com quem joga Libertadores, seu mano. Trouxa, vai, trouxa. Mundial. Vocês têm um monte de. Pera aí, Dodô. Vai, trouxa. Pera aí, que eu preciso divulgar meu show. Eu preciso divulgar meu show. O médico é idiota. Pera aí, ajuda aí. Boa, Dodô! Sombra, dia 4, passou o carnaval, sábado, às 21 horas, no Teatro MC, na Vila Leopoldina. É, o meu show, não seja rude, com a imitação. O Domênico não vai, porque ele é ruim. Ó, eu tô fazendo a imitação do Alê agora lá. Eu vou lançar o Vampeta também no programa, no show. Agora, dia 4 de março, às 21 horas, no Teatro UMC, na Vila Leopoldina. E eu espero que você vá assistir, Sombra, porque você precisa ver o show como é que tá pro navio, entendeu? Você precisa analisar. Eu quero assistir no navio, onde eu costumo assistir. Mas finge que você vai pra galera querer ir. Eu vou tirar um conselho, vai, que é melhor pra você, velho. É. A tua vida vai ser um inferno. Quando eu vejo uma piroca. Ó, vai, ri. Aplaude, senão tá bom. Vocês fazem mau juízo do menino. Não, vocês não, eu sou o Benjamin. Mas o Benjamin, eu amo o Benjamin. Te espero lá, dia 4 agora no Teatro MC. Valeu! Azedão, mas o teu abraço final pro Dodô, que você fala ali. Um abraço, é chupa, seu otário. Cadê agora a Crefisa aí? Põe ela na soleira. Aê, babaca! Você não vai falar assim do Dodô. Ruim. O Domênico tá com cara de ódio pra você agora. Não tem timer. Hoje por causa do Domênico. Encerrando o Estádio 97, volta amanhã às 5h30 no oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. BV Financeira, crédito pra usar como quiser. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. McDonald's, amanhã, um clássico no McDonald's, quarteirão por apenas R$8. Jardim Amaralina, realização e vendas Trisul e Direcional. E extra, você merece extra economia. Valeu, gente. Até amanhã, 5h30. Tchau. Na energia, você tem a essência da House Music. Check. Night Sessions. De segunda a sexta, 8 da noite. Energia 97. A Energia 97 traz pra você Energia na Veia Premium. A mega festa de flashbacks. 25 de março na Audio Club, apresentando Black Box ao vivo. Uma das maiores sensações da era Flash House. Os DJs do Energia na Veia, relembrando os bons momentos das pistas. Catico da Toco, Beto Nini e Rogerinho da Broadway, Celcinho Double C da Sunset Club, DJ Grandmaster Ney, Robson Braga do Rapsody, Easter Sun, Vagnão da Curto Circuito, Akin Marcos Freitas e Lala Moreira da Energia 97. E não para por aí. A estreia do Energy Roller.

Tell you what I'm gonna do. Let me take a minute. House Music. House Music. Sessions. So slow.